começou lá no 17. Estádio. Menina! É, meu amigão, tá no ar a edição do Estádio 97 na Energia 97. Em nome de Esser, construindo com valor. Em nome de BV Financeira, né? Tá precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Em nome de Extra, você merece ofertas para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. E Engove vai para curtição. Bom Engove para você. Se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde a todos! Ah! E aí? Boa pergunta essa aí, hein? Vamos que vamos. Que coisa, hein, Lulu? Vejo você rindo, muito feliz. Eu lembrei do vosso pai. Meu pai, Chicão? O que, que tem o Chicão? 34 anos que os caras não ganhavam fora de ninguém. Puta, é verdade, em 1900 e nada. Pô, uma hora tem que ganhar, cara. Ah, eu não era vivo quando o Strongest venceu a primeira. O retrospecto parece as últimas 20 lutas, eu e o Tyson. Ó, eles nunca ganharam de um time grande. Eles nunca ganharam de um time grande. Certo. É, eu não era vivo quando o Strongest venceu a última fora de casa. Contra você não quem? Era vivo? Não era vivo. Contra quantos quem? Anos, mano? Contra quem? Eu fiz 34. Quantos anos faz, então? 34. Putz, e sabe. A última vitória contra, fora de casa foi contra quem? Contra quem? Contra um time boliviano. Foi mesmo? Foi. É mesmo? Ah. Sério? Ah. Mas hoje o torcedor do São Paulo estão todos ligados no Estádio 97. Ah. Não só o São Paulo, os corintianos também felizes da vida com a vitória ontem, Santista, Palmeirense. Mas o torcedor do São Paulo em especial hoje entupiu nervoso, as caixas, as mídias, todas as mídias sociais da rádio. Querendo ouvir o Mota. Tanto o Mota é, convincente. Tanto é, a pergunta que não quer calar, ele vai aliviar de novo? Não. Não sabemos ainda. Eu olha, acho que eu confio no potencial do Mota. Não sabemos ainda. Eu confio. E hoje teremos também mais um São Paulino. Eu acho que ele vai representar. O Mucuru tá aqui hoje, que é São Paulino. Opa, da categoria de base. Tudo bem, Mucuru? Beleza, boa tarde. Beleza? Bom. Mucuru? O Mucuru vai vir você, com as pedras. Você não tem rabo preso, hein, Mucuru? Ele vai vir pra cima. Opa, vai que é nóis. Não tem rabo preso. Vamos ver. Mas falou pra mim que só vai bater no argentino. Argentino não entende, não ouve, vamos nesse. Mas antes... Bento! Ô, seu Bento! Seu Bento aí, ó. Opa! Tudo bem, seu Bento? Boa tarde. Tudo bem, o senhor gostou dos jogos? O senhor gostou de ontem, não? Opa, gostou? Gostei. Gostou? Ah, gostei algumas coisas, né? É. Ô, seu Bento. As coisas foram boas, fala aí. Os caras vão ter que jogar muito nessa Libertadores, vamos. Hein, seu Bento? Vamos começar aqui. Com... Tá feia a coisa, começar hein? Com quem tá tranquilo? Quem só tá tranquilo? Só Palmeira. Ah, fala de nós, seu Bento, fala de nós. Pergunta lá pro Marcelo Oliveira se ele tá tranquilo. Não, tá não. Acho que tá, não. É, nós estamos tranquilos, estamos boa. Tranquilos. Fala de nós. Não acho que esteja tá tão aí, né? Tranquilo assim. Ah, tá. Só chegar junto na Comebor pra liberar o estádio lá pro jogo da outra semana, não na outra. Certo, na outra, né? Certo. Ó, eu conheço um lugar, uma pessoa que conhece a esposa do Marcelo Oliveira. Ela tava discutindo com ele no portão, ela falou, pô, preciso matricular as crianças. Aí falou, calma. Crianças. Olha, teve um ouvinte, aliás, não um. Teve dois ouvintes que me mandaram um e-mail que eu achei super interessante. Pra dar um tapa na cara da Comembol. Beleza, você quer que tampa ali o negócio do Allianz? Você tampa. Estampa o Allianz na camisa, igual o Eurico Miranda fez com o SBT. Mas é que de graça. Não pode o Katsu, é que o patrocinador do Palmeiras. Não, mas é que tá. O Palmeiras ele tem um patrocínio master, Domenico. Você tá louco? Vendemos um patrocínio de última hora. Não, pronto, o problema tá bom. É esse. Vendemos o patrocínio. É sim, não tem problema mais nenhum. Não, vendemos. Não, patrocina a camisa, mete aqui na manga. Não, mete na manga. É bowl, Domenico, o problema importa. Da Comembol não é Comembol, não é com a Allianz. Não é. É do eles estádio. Não querem, eles não querem que, então. Que coloquem ali pra não aparecer, teoricamente, um marketing sim. Espontâneo, sim, um marketing direto. Não aparece lá, aparece a camisa do Verdão. Pronto. E já sim. Dá um. Mas aí você prejudica os patrocinadores que compraram o direito de estar na camisa. Mas você tá jogando no teu estádio, você tem que dar o name rights pro cara. Domênico, você tá dá o name rights na camisa. Uma coisa tá que errado, eu entendo. Sabe? Porque ontem vocês assistiram o jogo lá do Toluca. Domênico Gato. Toluca. É, se você parar pra ver a imagem por cima do estádio do Toluca, tá na internet. Entra aí e vê. Sim. Tem propaganda de cerveja, tem propaganda do Diabo 4, velho. Tem propaganda do Diabo 4. Teoricamente, tá irregular também. O Palmeiras aí não precisa utilizar um artifício, por exemplo, do name rights lá com a patrocinadora do estádio. O Palmeiras, ele tem que fazer valer o direito do que vale pra um, vale pra todos. Se você entrar ontem nas imagens aí do jogo do Toluca... Sim. Toluca e Grêmio, pra quem não acompanhou aí, Domênico Gatto. A dar com pau, patrocinadores a dar com pau. O Boca na La Bombonera. Não tirou nada? Ele tem também uma propaganda estampada lá de uma marca de bebida. Mas uma coisa. O Verdão tem que jogar com o que tem uma lá. Coisa que não dá pra entender é o seguinte: o Corinthians foi lá jogar aqui no meio do deserto, no estádio acanhado pra caramba, que parecia amador. Isso pode. Engraçado. E vai jogar no estádio do Palmeiras, que é a marina mais mundo, moderna. Eles empatam a... É engraçado isso, né? É estranho. Né? Parece que essa Conmebol, ela gosta daquela. Ela é meio tradicional, aquelas coisas, RG. De tipo, o guarda lá quando vai bater escanteio fica com o escudo pra não tomar pedrada. Eles gostam curtem, disso aí. Eles curtem. De estadinho pequenininho, viu, Motinha? Eles acham que Boca foi punido e depois foi absolvido agora. É? Porque Curitiba, era aniversário ontem, da Conmebol. Ontem foi jogar no inferno, velho. Ali é um inferno, porque tem que pegar, sei lá. Não tem um avião que chega lá. Acho que chegou um avião ontem porque. Não sei como é que desceu o avião lá, né, Benjamin? Eu tava explicando ontem lá. É. Tem que pegar um carro, é duas horas e pouco de carro. É do aeroporto. É igual chegar em Itaquera. É igual? É igual. Ah, é? Ah, todo mundo riu. Mas foi feliz agora, chupa. Beleza. Tá tranquilo. A piada foi boa. Foi boa, mano. Foi boa. Parabéns. Absorve o golpe. Absorvi, mas ó, como vocês estão rindo. Não, eu não tô rindo, achei legal. Só isso. Não se intimida, não. Tá tranquilo, tá tranquilo. Fala aí, ó, Silvio, tem alguma novidade? Porque nós vamos pegar o Santos, que ficou descansando. Diga-se de passagem, na verdade. Não, estamos na liberta, Domenico. Tá descansando e vem tranquilo. 17, 5 da tarde. Vamos o quê? Reserva aí? Quem vai ser? Não sabe ainda. Aliás, nem sei quem é o titular. Também não sei. Aí, vamos esperar aí. Aí, ó, cheio de patrocinador ali, hein? Vamos ver. É, mano. Vamos ver o time que o Marcelo Oliveira vai colocar. É, eu vi. Aí, ó, olha lá. É. E aí? Também a chance... Um pode, outro não pode? A chance dos caras, hein, velho? Bom, a chance dos caras, é... velho. É isso. Aí, vamos ao Santos. Vamos ao Santos. Ah, então Santos. Santos! Let's go! PRG. Agora vai, hein? Agora vai. Agora eu quero ver quem segura. É, o Elano renovou até o final de 2016. Então, é, agora eu quero ver. Fica até o final de 2016. E o Santos, que como não tem Libertadores, já sabe, né? Força máxima. Aí, não tem por culpa de quem? Bolívar. Própria, né? É, culpa própria. Então vai ser titular no final de semana lá na Arena do Parmeira. E a nossa zaga, seu Ben? A zaga não chegou ainda, o cara. Só chegou, né? É, só chegou, ela vai demorar um tempinho, o Luiz Felipe. Então tá bom. Certo? Vamos, acelera que eu tô louco pra ouvir sobre o tricolor hoje, velho. Só isso? Não tem expectativa não, hein, gente. Só isso, seu Bento? Só isso. Estamos tranquilos. Então tá bom, mas antes... Maracujina, antes, olhando. Porque hoje tem a Jaquinha, né? Então antes da gente partir para as demais agremiações... Deixa eu mandar um recado logo de cara e vou falar de HDI. Aí você chega ao shopping, né? Tá esperando a cancela do estacionamento abrir, quando de repente... Batem no seu carro. Ah, meu Deus do céu. Aí você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é a Paola Oliveira. Bom, tudo bem, né? A Paola também tem seguro HDI. E aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto... que eles vão liberar o conserto na hora, hein? E com o aplicativo da HDI, do seu celular, é claro, você acha rapidinho o bate-pronto mais próximo. E não é só isso não, hein? Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. Olha que mordomia, cara! E esse aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de bate-pronto, como sempre, hein? Ah, aproveita que você já vai estar com o celular na mão, né? E pede pra fazer uma selfie com a Paola Oliveira, hein? É, porque senão, seus amigos vão duvidar e muito dessa história, hein? A HDI Seguros, meus amigos, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. É, esse é o Estádio 97 na Energia 97. Em nome de Esther, construindo com valor. Em nome de BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano. Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3037888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Também nome de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Em nome de impermeabilizantes Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. Em nome de Engove, vai para curtição bom. Engove, para você, se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Em nome também de Extra, você merece ofertas para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. E o Mano vem com um recado importante de Polo Ar, Mano. Vamos falar de Polo Ar, vamos lá. Opa, vamos lá, Domênico Gato. É, moleque, o aquecimento global tá aí. É, o urso polar tá ficando sem casa. É? É, mano, o urso polar tá só num pedacinho de gelo lá. A geleira tá derretendo, mano. Feira coisa lá, hein? Aquecimento global aí tá daquele jeito, mano. E você, velho, quer parecer que tá dentro do inferno? Você tá de brincadeira, né, amigão? O verão tá aí, cara. E você vai ficar até quando sem seu ar-condicionado, hein? A Polo Ar Condicionados, que é a maior distribuidora do país, apresenta a linha completa de condicionadores de ar inverter da LG. São aparelhos de alta tecnologia que economizam até 60% de energia, meu irmão. Olha que legal, hein? Você vai olhar no final do mês e não vai ver aquela surpresa negativa. Você vai ficar espantado, mas pelo lado positivo. É muito econômico, cara. E ó, a minha dica do dia é a seguinte. Ar-condicionado residencial Split Libero E+, de 18 mil BTUs da LG. Ele tem um exclusivo filtro multiproteção, ele é muito mais econômico, ó, repito, até 60% de economia, hein? E ó, a instalação é simplificada demais, é facinho, facinho, facinho. O cara não vai quebrar a tua casa inteira, velho. Meu Deus do céu, como tem pedreiro que às vezes exagera, né? Mas aqui não, esse é facinho. O cara vai fazer ali, vai parecer que você pode dar um jantar ali. Vai estar tudo em ordem, Motinha. E aproveitando esse clima de verão, a Polo Ar está com uma baita promoção especial, hein? Ligando no 0800... 889-8989, vou repetir o telefone da Polo Ar para você, hein? 0800-889-8989, você encontra este e outros aparelhos da linha LG em condições únicas do mercado. E ó, o ouvinte do Estádio 97 que entrar no ar dizendo a seguinte frase: quero entrar no clima com a Polo Ar e a LG. No final do mês você concorre a um ar-condicionado de 9 mil BTUs. Que baita presentão, hein? Então você já sabe, né? Com a Polo Ar-Condicionados e a LG, você entra no clima! É isso aí! Estádio 97! Scream for me, Corinthians! Ah, meu Deus, meu Deus! Que sorte, hein? Sorte o Catso! É, como sorte o Catso? Isso é competência! Como você quer azar? Competência! Jogou nada! Competência! Como você quer azar? Bacana, você quer ver show, você vai no Circo de Solé, você entra no site lá e compra lá, você vai ver o cara mergulhar no copo d'água. Libertadores é isso aqui! Libertadores é isso aqui! Vergonhoso é teu time que não ganha do River com o genérico! O meu passou muito mais perto de ganhar do que o teu! Vergonhoso! Ô, Motinha, vergonhoso é não ganhar do River, que tem um G na camisa de genérico! Mas o Corinthians jogou nada! O River se pegar esse dor de cotovelo. Esse cobre-açúcar aí. Cobressal, mané. Gostou? Cobressal. É? Foi bom, hein? Inclusive, o cobressal é campeão nacional. Bota! Seis? Viu, seu eu coitado? Seis? Não, como assim? O cobressal, o cobressal que você é tão mal informado, é. Ele é campeão chileno. É. Diferente tá desse time que você pegou aí na terça-feira. Chileno é nada. Que foi o quarto nada. Colocado. Para. Quarto colocado. Vocês tomaram o sufoco dos caras, mano. Fala chupa, a verdade. Chupa, mané. Não adianta discutir. O rabo dos caras tá pra lua, velho. Mas peraí, quer discutir o quê? Não tem o que discutir. O Corinthians ganhou três pontos na tabela. Os coitados aí não conseguiram ganhar. Mas não estamos falando isso. Ô, Domênico. Não estamos falando isso. Meu time tá na próxima fase, o teu não. Que próxima fase? Próxima falou? Fase, acabou. Tá próxima louco. Fase. Para. Vamos não, lá, acho que tem que valorizar o cobressal, como você falou mesmo, e tava invicto a Libertadores, eram seis jogos, sim. Não perdia desde a Libertadores do ano passado, não se classificou, ganhou uma e empatou quase. O cobressal, pra quem não sabe, Bento, ele era o único time que tá disputando a Libertadores que tava invicto. Sim, exatamente. Nunca só tinha perdido. Só disputou duas Libertadores. Mas tava invicto. Cacete, eles tinham jogado cinco invicto, partidas. Os caras conseguem criar o negócio, né? Parece que ganhou é do Boca. Eu não tô falando bobagem, não. Oh. De cinco ou seis partidas que eles tinham disputado, empatou, não lembro aqui qual foi. Cinco jogos. Empatou. Mas é que tá, não tinham perdido nenhuma. Mano, e do jogo aí você vai comentar. Hoje o Corinthians começou já as conversas com o Criciúma para contratar em definitivo o Luca. É o jogador que vem jogando bem no Corinthians desde o ano passado. Ontem foi responsável pelo cruzamento lá do Gor. Sim. Né? Então o Corinthians começa hoje a conversar com o Criciúma para pegar em definitivo o jogador. Olha, Bento, com relação ao Luca, vamos lá. É, ele tem um contrato com o Corinthians até o final de abril. E se eu não me engano, o valor estipulado lá que está em contrato, acho que gira em torno de 9 milhões de reais. Uma grana considerada alta. Claro. Mas eu acho que pode haver uma conversa assim. O Corinthians pode oferecer um valor menor e deixar uma participação. Ela falou 12 aí pro... ali, meu? Não, acho que, se eu não me engano, acho que são 9. Tinha lido 9, mas enfim. É, vamos aguardar e ver o que o Corinthians vai propor aí pro Criciúma, mas eu acho que é uma grana que é considerada alta. O Luca tá jogando bem, é verdade, mas eu acho que vai haver um acordo. O Corinthians vai colocar jogadores na negociação, ou o Corinthians vai deixar um percentual aí pro time de Santa Catarina. Vamos aguardar e veremos o que acontecerá, mas o Luca tá jogando bem e vale a pena o Corinthians investir na contratação do moleque em definitivo, sim. Com relação ao jogo, Bento, o primeiro tempo do Corinthians não foi nada bom. O jogo, pra falar a verdade, tava uma grande porcaria, velho. O jogo tava fraco, tecnicamente tava fraco. O jogo truncado, cheio de faltas, enfim. Os times não estavam criando lá grande coisa. O Cobriçal tava tentando aí sufocar o Corinthians na saída de bola. O Corinthians ali tava um pouco sufocado mesmo, não conseguia criar lá grande coisa. O Rodriguinho tá extremamente mal na partida. Eu não sei porque o Tite ele tá insistindo tanto com a escalação do Rodriguinho. O Rodriguinho é um jogador aí que eu não vou falar que é uma porcaria, mas ele tá mal. Ele não merece hoje ser titular do Corinthians, não. E se for titular do Corinthians, não pode também ter o Danilo. O Danilo hoje, com todo o respeito à trajetória que o Danilo tem no futebol, o Danilo hoje é um cara pra entrar faltando 10, 15 minutos pra acabar a partida, cara. O Danilo hoje não é mais aquele jogador que já teve um... Nunca foi rápido, tá certo? Mas ele tinha pelo menos um pouco mais de vigor físico. Hoje em dia o Danilo é um peso morto. E o Rodriguinho jogando mal, o Corinthians praticamente começa a partida com 2 a menos. Eu, se fosse o Tite, eu colocaria o Giovanni Augusto aí, ou junto com o Rodriguinho no meio campo e sacaria o Danilo, só jogaria com 2 ali, o Luke e o Romero, ou então Luke e André, ou então Romero e André. O Tite vai saber a melhor escalação pro Corinthians, mas jogar com esses dois da forma como o Corinthians tá jogando, eu acho que o Tite deveria rever esse conceito dele. O segundo tempo, Bento, só para finalizar o primeiro tempo, o Corinthians ainda teve uma boa chance no finalzinho ali, com uma cobrança de falta do Luke, que a bola passou raspando a trave, mas o Corinthians conseguiu achar o gol ali. No segundo tempo, o Corinthians voltou um pouco melhor, o Cobriçal também, aí o jogo fluiu um pouco mais. Não na parte tática e técnica, porque o jogo também foi horroroso, mas foi um jogo mais emocionante, com chances boas para os dois lados. O Corinthians teve uma cabeçada do Iago lá, que ele cabeceou um pouco torto, o zagueiro acabou tirando, a bola resvalou na trave ainda e foi para o escanteio. No final do jogo, o Corinthians acabou achando o gol, que o Luca visou um cruzamento, o zagueiro do Cobressal foi dar um carrinho lá e a bola acabou entrando. Uma vitória importante, cara. Libertadores é isso. Não tem que dar showzinho, não, velho. Showzinho, você quer ver show, velho? Você compra lá um espetáculo na Broadway. Você vai pra Nova York e assiste uma peça na Broadway. Você quer ver show? Você vai pra Las Vegas, você compra lá um ingresso pro Le Rêve. E o cara mergulha dentro do copo, tá certo? O cara de uma plataforma de 20 metros cai dentro do copo e não espirra água. Isso aí você vai ver show. Libertadores, o que importa é 1-0, velho. Principalmente jogando fora de casa. O Corinthians, ele vai ter mais dois adversários no grupo, que é o nosso querido Cerro Porteño e o Independiente Santa Fé. O Independiente Santa Fé é o próximo adversário do Corinthians em casa. Esses dois têm que se estapear, porque eles empataram a primeira partida em 0-0 e vão ter que correr lá pra jogar contra o Cobressal, que não é um adversário bobo, não. Também, né? Não é mesmo. Jogar lá, né? E não é um adversário bobo, não. Não, ruim, não. Não é um adversário bobo, não, Domênico. O Tite mesmo, antes mesmo da partida, o Tite tinha comentado a respeito do time, todo mundo falando, pô, Tite, aí, o que você espera do Cobressal? Ele falou, se vocês estão esperando um adversário fraco, não esperem esse adversário fraco, não. Mano, não existe. Porque ele falou, é um time que toca bem a bola, é um time que tem as suas qualidades, sim, e o Corinthians está preparado para enfrentar o adversário. E foi legal o Tite ter dito isso, porque muitas vezes a gente cria aquela expectativa, nunca a vida é ser um lixo. Mas o Tite, ele não pode abraçar esse discurso. Nós fazemos esse discurso porque nós somos torcedores. Exato. Nós não temos a obrigação de acompanhar o Cobressão, mas o Exato. Tite tem. É isso aí. E o Tite foi atrás e viu. Por isso que o Corinthians não se surpreendeu. E aí, Benjamin, o que você achou da partida? É nóis, hein, mano? Rumo ao título, mano. Ah, vou te falar também. Não gostei, o Corinthians não jogou bem, mas ganhou, ué. Libertadores é isso, pô. Tem que ganhar fora. Ganhou fora, deu um baita de um passo. Não. E o time do Corinthians, às vezes, me lembra um pouco de 2011. Às vezes o time do Corinthians de 2011 não jogava bem. Mas lá 1-0, 1-0, 2-0. 2011 foi o Tolima, mano. Hã? 2011 foi o Tolima. Não, foi campeão brasileiro. Mas tudo bem, mas... Não, tô falando campeão brasileiro, foi depois. Fala como base 2012, mano. Não, mas 2012... Não, mas 2012, 2012 jogou pra caceta. 2011 tinha até... 2011 até quando todo mundo falava que era empatite, lembra? É. Então, agora eu acho que... Pô, tá bom, ganhou. Não, o time não jogou bem. Não, eu também não jogou bem contra o São Paulo e ganhou. Mas também, pera, eu vou fazer eu prefiro, uma pô, deixa eu te falar. Mano. Eu prefiro, eu vou falar o óbvio, o clichê exato. Né? Eu prefiro jogar mal e ganhar. Não, sim, vai. A vitória sempre é muito bom. Sempre, né? Ainda mais, ainda mais Libertadores fora de casa. Não importa jogar mal. Tô dizendo que, assim, não importa. O que eu pergunto, mano, será que jogou mal por causa da atitude, porque da altitude, porque eu vi alguns lances lá que os caras erravam passes que não erram normalmente. Ah, mas não será que não tem a ver? Porque alguns chutavam um pouco mais forte, a bola, não que mais forte, acho que a bola pega uma força maior, Porque acho que isso tem também um pouco a ver, ou não? Mas a altitude, Domênico, é, você vai sentir um negócio assim, uma diferença gritante, quando você estiver acima de 3.500 metros. Não, mas tem um pouquinho ali, né? Não, ontem era 2.300, teve um chute, não sei de quem que chutou, que quase surpreendeu o Cássio. A bola fica mais rápida. A bola tomou a força, bem, quase que encobriu ele, se lembra? Ele passou perto da trave e tal. A bola assim, fica mais rápida. Ela fica mais rápida. Então será que não prejudica? Que influencia muito, não. Inclusive, alguns lances lá eu vi, de passes do time. Então, Brasil, inclusive, depois do jogo, o Luca, ele sentou ali para dar entrevista junto com o Tite. Ele falou que ele sentia um pouco de desconforto, um ressecamento na garganta, que a narina também ficava seca, enfim. Mas eu vejo isso, Domênico Gato. Talvez aí... é ruim, meu. Quando seca a narina... É louco. Mas com relação aí a... Com relação ao Luca, eu acho que isso é mais psicológico, Domênico Gato, do que físico mesmo. Se você for jogar, por exemplo, em La Paz, se você for jogar em Oruro, que aí a gente tá falando aí de uma altitude aí de 4.500 metros... Que ali, velho, o avião, ao invés de subir, ele desce pra poder decolar. Aí é complicado, é diferente, mas eu acho que na altitude de ontem aí eu não vejo lá grande diferença, não. Mas isso aí, mano, ganhamos, mano. Rumo ao título, mano. Espere por nós, Barcelona, velho. Espere por nós. Ei, tá? Calma. Vamos bater na cara aqueles espanhóis lá do Mercado. Momento. Momento fanfarrão! Inclusive, iremos, Domênico Gato, pra Barcelona, assistir Barcelona e Real Madrid. Exato. E já vou lá, se eu conseguir, eu vou olheiro. Tentar. Você vai não ser sei, olheiro, não, não né? sei se eu vou conseguir, mas eu vou pro CT do Barcelona pra trocar uma ideia com o Neymar e avisar, falar, avisa pros teus parceiros aí, Messi, Suárez aí, que no final do ano estaremos lá, mano. Final do ano é nós contra os caras, Benjamin. É nós contra o Barça. Vamos vingar o Santos, mano. Quanta eu não esqueci bobagem. O que o Barcelona fez com o Santos ainda não. Quanta não digeri isso daí, mano. Mas só uma pergunta. Não digeri, mano. Só uma pergunta. Fala, RG. É com esse futebolzinho aí que vocês vão pra lá? Ué, com esse futebolzinho vai te entrar na Libertadores. O seu tá? Estou perguntando. Ah, tá. Então desculpa. Estou perguntando. Eu só vou falar de Libertadores com quem estiver nela. Ué, estou perguntando. Você falou que vai vingar o meu time. Lógico. É com esse futebolzinho? Eu não digeri ainda o que eles fizeram com o Santos. É com cara. Esse futebolzinho? Pode ser. Olha o avião. Olha o avião! Vai anotando! É, o avião do Estádio 97 na sua terceira edição. E agora, em nome também de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos ver aqui. Tá chegando, hein? O placar do Estádio 97 informa! Vai, Evo Morales, fala! Caramba, hein? Última vez que esse time ganhou fora de casa foi no ano de 82. Rapaz do céu. Olha, o Parmeira dá uns vexame. O Corinthians, de vez em quando, aí perde pro Tolima. Mas ontem foi épico. E nem teve assistência do Lucão, hein? Ô mano. Ô, vem. Ô, seu Bento, dá só. Depois que você fizer a manchete, eu só quero que o mano responda. Por que que tava vazio lá no Parque do Trote ontem, mano? Pô, você viu como é que fica aquilo lá, né? Quer que eu responda agora? Responde, mano. O que aconteceu lá no Parque do Trote que não tinha nenhum boliviano lá, mano? Os caras estavam durante o dia aqui assim, ó. Aqui, ó. Os caras estavam lá, ó, durante o dia. Olha o overlock ligado, mano. E o bagulho lá, pilhando de novo, olha lá. Os caras estavam lá, todo vapor, olha lá. Olha o barulhão, olha lá. Costurando 1.000 calças por minuto, RG. Entendi. Reabastecendo o Braz. Acabou o turno, RG número 2. Entendi. Gol, tio Pacaembu. Todos em fila, velho. Pareceu umas formiguinhas. assim. Ah, é verdade. Foram lá, velho. Você viu que tinha de torcedor do Strong? É pra ontem, cacete, cara. Tá bastante. Pô, tá lotado, mano. É, eu falei que tinha a Vila Mariana. Cadê o pipoqueiro? Tá aí, eu nem vou falar. Eiro, cadê o pipoqueiro? Ah, ele nem chegou ali, testou ainda. É, mas já vi que vai aliviar. É, que aliviar. Pessoal no Twitter tem razão. Ele tá nervoso hoje. Nada. Eu quero que vocês tenham cuidado. Ele vai descer o pau no Centurion e acabou. O resto ele vai aliviar, porque os caras mandaram. Mas o Mucuru vai falar também. Tem base, tem categoria de base aqui. É, o Mucuru tá nervoso. É a esperança. Hein? Posso, Dodô? Qualquer um dos dois, fique à vontade. Vai, Mucuru. Bom, então vamos lá. É, Paulo Henrique Ganso, Michel Bastos, as estrelas do São Paulo. Não ganha uma em Itaquera, toma de 6-1, toma de 4 do Palmeiras, perde pro The Strongers, que é um time que não ganha fora de casa há 34 anos. Eles estão conseguindo apequenar o São Paulo, afundar o São Paulo. Hoje, Dodô, o assessor da presidência do São Paulo, Rodrigo Gaspar, ele publicou no Twitter dele. Sim. Erva daninha, deve ser cortada pela raiz. Milton Cruz e Michel Bastos fazem mal ao ambiente. Que isso? Falou. Assessor da diretoria do São Paulo. Quem falou isso aí? Caraca, Rodrigo Gaspar. Caraca, velho. Mandou assim? Bora, mandou nome mesmo? Falou que o Rodrigo Caio é um jogador de condomínio, muito bonzinho. Falou mesmo. E que o Centurion é horroroso. Mas caramba, aonde ele falou? Publicou isso no Twitter dele. Mas não é possível, falou tudo jogador isso aí. Jogador de condomínio. O cara é o quê? Jogador São Paulo? De condomínio. Assessor da presidência. O cara é bom, hein? Ele é. Não, mas o cara é bom, hein? Jogador de condomínio? Que porra é essa, velho? Falou que ele é muito bonzinho pra ser zagueiro. Ele é bonzinho. Jogador de condomínio. Não serve pra ser zagueiro. Mas onde saiu isso tudo aí? Ele publicou no Twitter dele, Dodô. No Twitter dele, no blog, tá nos vários blogs do São Paulino. Velho. É, o cara chutou. Mas tem razão, Dodô. Olha, não vi o time tá uma Paulo, vergonha, né? O time tá uma lástima. Ontem eu fui no Pacaembu assistir o jogo. Tava lá, é? Fui pro jogo. É, uma parte da torcida do São Paulo começou a criticar o time. E aí não perdeu muito gol? Foi duas na trave. O Chiesa perdeu cara a cara. Mas, se faz os gols, não... Mas tem perdido muito gol. Perdeu o gol contra o César Vallejo, perdeu o gol contra o Corinthians. Mas criou. Perdeu o gol ontem. Mas não pode errar esses gols. O segundo tempo foi horrível, Dodô. Mas criou, mano. Não. Pera aí. Se você, ó, vamos se começar São Paulo, por partes. Vamos começar por partes. Se a trave entra, é 2-1. Vamos começar por partes. Primeiro, vexame histórico do São Paulo ontem. Ah, não acho que seja histórico. São Paulo, na Libertadores, acontece perder dificilmente passa uma vergonha como a de ontem. Ah, mas perdeu. Não acontece. Como diz o Paton, que falou, é coisa inexplicável, né? Não dá pra entender o futebol. Mas ontem, pelo amor de Deus, velho, time vergonhoso. Ah, mas tem assim... alma no segundo tempo. O Bowser errou, que tirou o Hudson, deixou um buraco ali na frente, que ninguém fazia nada, recuou o Ganso, e aí colocou o Calleri, que também não conseguiu fazer nada, porque não tinha ninguém para lançar a bola, tirou o pior de todos, que era o Centurion, colocou o Michel Bastos, sumiu. Michel Bastos não tá jogando nada desde a dengue que ele pegou, faz um ano. Pegou dengue e não voltou mais. É o Mimi Michel Bastos, né? Porque ele é cheio de mimimi. É o Mimi Michel Bastos. São Paulo foi vergonhoso, simplesmente. Vergonhoso. Vai ser difícil, porque perdeu em casa, vai ter que ganhar... Do River lá agora. Agora, próxima. Daqui a 20 dias joga contra o River. Vai ter que ganhar, não sei se ganha... Vai ter que fazer um trabalho muito forte ali, pra ter esperança. Eu acho que o Centurion não joga mais. O Balsa falou que a classificação agora ficou comprometida. Todos eles falaram. Mas por quê? Tem falta de 5 jogos, pô. Mas, Dodô, mas a chave não é fácil. Ó, Dodô, um time mais fraco, ele vai pegar o River em casa agora. Sim, não, o River depois, lá. Lá, na casa dele. River lá. Lá na casa dele. Ele deve pegar outro fora também, não é? Na Venezuela. Vamos supor que o São Paulo perca do River e perca outra. Tá fora? Tá fora, tá louco. Sabe qual é o último jogo do São Paulo? Contra o Strongest na altitude. Na Bolívia. É, porque depois pega 12 apesar em que tem jogador de São Paulo. Faz 12 jogos que o Strongest não perde lá. Então, e tem jogador de São Paulo que tá na altitude e faz tempo. É, isso que eu ia falar, tanto faz, né? Também ontem todos eles estavam. Mas o São Paulo. São Paulo foi horrível ontem. É um time sem alma. Um time que fica abalado com qualquer coisa. O embase impressionante. É que nós temos um capitão que não é capitão, né? Que é uma vergonha o Michel Bastos ser capitão do São Paulo. Eu não sei quem deu a abraçadeira pra ele, se ele foi eleito, o que que aconteceu. Mas é um cara que não honra ser capitão do São Paulo. É uma vergonha o São Paulo ter um capitão depois de Rogério Ceni e Michel Bastos. Ah, com certeza, amor. É uma vergonha. Uma vergonha. Um cara tá chegando o Lugano. É, Lugano estreia domingo. Mas mano, não vai jogar todas, peraí, né, mano? Eu não vai tô jogar falando todas. Só do jogo de ontem. Falando do jogo de ontem. O que aconteceu ontem. Deixa eu só falar uma coisinha aqui, Mota. Eu tô aqui no Twitter do Rodrigo Gaspar. E eu acho que ele tirou o que vocês falaram. É, mas deram print. Mas já era. Não, não, porque por aqui, esse comentário, comentar de cabeça quente pode ser injusto, mas às vezes esclarece. Ele deu print. Todo mundo deu print no que ele falou. É isso que dá. Você coloca, coloca a cara. Sai, né, velho? Você coloca, você coloca torcedor arrancar, só. Né? Sem condições. É, o cara esquece que tem um... Aí tem que se ferrar mesmo. E se ele for inteligente, então entrega o cargo, né? Porque o São Paulo, agora falando do São Paulo, tem um grande problema que é esse, por exemplo. Tudo bem que ele saiu atacando, falando mal de quem... Jogando pra torcida, falando mal de quem tinha que falar. Mas o São Paulo... Agora vive de um grupo que tem interesses próprios. Entendeu? Você tem um gerente que ganha comissão pro jogador, que eu acho isso questionável. Então, por exemplo, o cara traz um Chiesa, que não deu certo em lugar nenhum, e veio parar no São Paulo. E ontem perdeu um gol cara a cara. Horrível. Um cara não pode perder um gol daquele, pelo amor de Deus. Pergunta pro Nilson. E o Mano acha ele craque. Pergunta pro Nilson. Não, não acho craque, mas os números apontavam o Chiesa como o segundo maior artilheiro do futebol brasileiro ano passado. Só ficou atrás do Ricardo Oliveira. Você vê como é que o nível do futebol brasileiro tá péssimo, né? Mas jogou aonde, mano, ano passado? Não, ele jogou na Série B. Foi artilheiro da Série B. Então, mas nem importa. Falando. Em termos de número, gente, tem muitos jogadores aí que saem da Série B e são contratados. Mas, mano, pra ser artilheiro na Série B, pelo amor de Deus, né? Mas, ô Mota, o Chiesa é o menor dos problemas do São Paulo. Mas não vou... Olha, eu não quero direcionar pra um jogador, porque vai ficar que nem a história do Lucão. A culpa toda do Lucão. O moleque ontem não fez besteira nenhuma. O time todo fez besteira. Mas qual que é o principal problema do São Paulo hoje? É o técnico. Ou aquele chumaceiro. Não é o técnico. Paulo, acabou de chegar. Chumaceiro. Não é o treinador. Chumaceiro. Né? Acabou chumaceiro de chegar o jogador. Não, Dudu, no entanto que ontem, quando a parte da torcida estava protestando, a arquibancada inteira estava escutando o protesto, alguns protestando e alguns não. Quando essa parte da torcida começou a gritar, é Milton Cruz, o estádio inteiro começou a vaiar a torcida que estava protestando. Gente, o problema do São Paulo não é técnico. Eu também acho que não. Quantos técnicos passaram pelo São Paulo aí nos últimos 5 anos? O problema do São Paulo é quase igual ao que o Palmeiras passou alguns anos. Gente, exatamente. São todos os técnicos. E não acontecia porra nenhuma. Quantos técnicos passaram pelo São Paulo nos últimos anos? Não, mas muito. Mas o problema do São Paulo é o problema não é esse. O cara tá lá 5 jogos. Não pode culpar ele. Ontem ele fez uma cagada. Ontem ele fez uma cagada ao América. Olha a boca. Mas o que ele fez ontem? Ah, pô, já foi. Ah, não, mexeu mal. Ele tirou o Hudson pra pôr o Calera e ele mexeu mal. Ele matou o time. Olha a boca, o caramba. Olha a boca, pô. Ele tirou o Hudson e tirou o Calera. E aí ele matou o time. Colocou o Rogério depois, tirou o Centúrio. Devia ter entrado já no segundo tempo com o Rogério. Você já tá perdendo o jogo ou não? Já. Quando ele fez esses substituições, né? O São Paulo ontem morreu. Mas desmontou o time. Mas ele não quis. Ele não pôs um atacante pra tentar buscar a vitória? Mas e aí, quem que cria? Não tava o Ganso? Ele recuou o Ganso. Ah, mas sim, Dudu. Michel Bastos foi pro lateral. Faltou um pouquinho de humildade pro São Paulo, na minha opinião, Mota. São Paulo, o ano que foi o ano passado, com todo o tormento, com crise na diretoria, esse ano tinha que ter entrado no sapatinho. Torcida, vou colocar um time aqui, ó, vou subir a molecada da base, vamos fazer um trabalho em casa, gastar pouco. Mas não, quer sair contratando, falando pra torcida que não, que vai pras cabeças, que vai ganhar. E não vai ganhar, não é assim que funciona. Mucu, é planejamento. Posso falar? Isso no São Paulo não funciona. Funciona no Santos, que aposta na molecada. A torcida do São Paulo jamais aceitaria um time só baseado em moleque. Não, mas tem a base do ano passado. Então, a base do ano passado jogou ontem. A base do ano passado jogou ontem. O único jogador que veio agora, que entrou, foi o Mena. O Calleri? Não, entrou no segundo tempo, tô falando. Começou o jogo com quem? O Mena. O único jogador diferente, que foi uma porcaria também. É alguma coisa. Volta mim, Carlinhos, pelo amor de Deus. É, mas eu acho que assim, é algum problema da diretoria que o Centurion não sai do time. Não, agora alguém acabou tá pra ele. O ele não vai time, porque não é possível. Mais. Mas aí, ele então, quis dar uma chance pro cara. Mas aí então o problema é do treinador, Motinha. Porque se o treinador ele tá sendo obrigado a escalar um jogador que ele não quer, aí é complicado, porque o treinador ele tem que ter autonomia pra escalar que ele bem entender. Que o Centurion é um cara que o São Paulo pagou caro pra tê-lo ali, ok. É lógico. Pagou. Só que. Hoje você não pode comprometer a estrutura de um time para colocar um jogador que você pensa em vender no futuro. Hoje, Motinha, para ser sincero, o São Paulo entrou ontem lá, vamos lá. O São Paulo entrou com o Denis, com o Bruno, com o Rodrigo Caio, com o Lucão. Não, Rodrigo Caio, Lucão e o Mena na esquerda. Aí foi com o Hudson, Thiago Mendes e Ganso Michel Bastos no meio. E na frente tava jogando ali Kardec. Com o nosso Centurion e com o Allan Kardec. É um time que se você tirar hoje o Centurion e colocar o Rogério, eu não acho um mau time, não. E vou colocar como exemplo o Grêmio. O Grêmio, ele tava com o Filipão, tá certo? todo mundo colocava, o Grêmio é um time patético, o Grêmio é isso, o Grêmio é aquilo. Assumiu o Roger no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Roger fez o Grêmio jogar bola. Então eu penso que hoje, Motinha, por mais que tenha que dar um tempo, eu também acho, não dá pra execrar o trabalho do Paton até agora. Ele tá escalando mal o Centurion, eu acho que o São Paulo tá sem padrão, tá, precisa de dar tempo pro treinador? Precisa. Só que eu acho que grande parte desse mau futebol aí que o São Paulo tá apresentando é graças ao treinador também. Aí você vai falar, ah, mas passaram por lá, Muricy não deu certo, Osório não deu certo. Concordo, mas uma hora você tem que acertar um treinador que dê certo. Você não pode falar, por exemplo, o treinador vai dar certo em 5 jogos, gente. Não, mas não é isso, Mota. Eu tô falando, por exemplo, o Ganso não dá pra falar que é um perna de pau, não é. Michel Bastos não é um perna de pau. Allan Kardec não é perna de pau. Michel Bastos tá bom. Thiago Mendes não é perna de pau. Não, no papel, Domenico Gatto, São Paulo tem um bom elenco, sim. Mas tem o problema de São Paulo é estrutural, mano. O problema de São Paulo é de gestão. O problema de São Paulo mostra... Não, deixa eu acabar. Não, você tá só enrolando. O mano... Deixa eu falar, pô. Você tá... Para, velho. Você é São Paulino? Você é São Paulino? Não, mas... Você é São Paulino? Não, mas sou mais contundente. Você é São Paulino? Eu só quero divergir do mano o negócio. É a opinião. Não, é a opinião. Do mano ou do Mota? Não, do mano. O Mota não tá falando nada. Você não entende o que ele tá falando. Até agora ele tá elogiando. Será que tem quem? Deixa eu te falar, eu não acho, os caras falam assim, mano, o time de São Paulo é muito bom. Não, falei que é muito bom, falei que não é ruim. Então, como você prega. Pra mim é não ruim. Não é ruim. Eu falava no passado e continuo falando, o time de São Paulo é ruim. Muito bom é o Atlético Mineiro. Tem uma hoje. Defesa, classificou entre os quatro? Classificou. Você vê o nível do futebol brasileiro e a sorte que o São Paulo deu. O time é ruim. Mas o Palmeiras e Santos largaram o campeonato, hein? Tem uma defesa. A defesa do São Paulo é horrorosa. Lógico que é. Era no passado e é esse falou ano. Falou óbvio. Ué, então, eu, não, tá falando só o óbvio. Eu tô explicando. Tá falando o que eu falei, Jô. Eu tô explicando. Tá falando o que eu falei. A zaga é horrível. Eu tô explicando por que eu acho o time do São Paulo ruim. Deixa eu falar. Meio de campo é ruim? Eu e o Musso. No papel não é ruim. E o Mano são não tem rabo preso, é diferente. Então deixa eu falar. Tua mãe tem o rabo preso. Não. A defesa. A véia tem o rabo preso. Não, todo mundo deixa, ele não tem argumento. É, você que tem argumento. Calma, querido, Dodô, tá nervoso. Tô falando hoje. Merda. Dodô, a defesa do São Paulo, na minha opinião, é horrível. Nossa, a defesa ninguém. Nossa, ele descobriu isso agora. Meu Deus! Nossa, o Benjamin tem uma visão. Meio de campo, é ruim. Aí você tem o meio de campo. Nossa. Você tem o meio de campo, que é o seguinte. Mas é ruim? Na minha opinião. Nota, que nota? Ruim. Que nota? Não, peraí, eu vou te explicar por que é ruim. Meio campo que não tem a menor criatividade, zero. O único jogador desse meio campo que é bom, que tá mal, chama-se Thiago Mendes. Michel Bastos, morto. O Ganso, gente, vocês acham? Ai, ele pega no pé do Ganso, ele pega. É morto. Ele joga na altitude faz 5 anos. Se você perguntar qual foi a última grande partida do Ganso, quem conhece futebol assiste vai falar 2010, a final do Santos contra o Santo André. Acabou de lá para. É horrível. Você tem o Allan Kardec. Você tem o Allan Kardec. Allan Kardec é bom jogador. E o Cagliari? Não jogou nada ontem. Ele veio de uma amidalite. E o Cagliari é ruim? Provavelmente não estava bom. O Cagliari, o próprio Balsa diz que é ruim. O Balsa diz que ele não tem técnica, que ele é um guerreiro. Centurion é ruim? Centurion é horroroso. O Chiesa é ruim? O Chiesa é ruim. Gente, eu tô falando pra você. E trouxe um treinador. Então qual que é a nota do time do São Paulo hoje? Trouxe um treinador. O Chiesa é banco. Trouxe um treinador, mas ontem, mas joga. Ontem entrou. E perdeu um gol. Mas é banco. É banco, mas uma hora então vai jogar. Ontem ele entrou. E não pode perder um gol daquele. Deixa eu te falar, é jogador de segunda divisão. Qual que é a nota do São Paulo, Benjamin? Pra mim? É. 4, 4,5. É isso, olha, mano. Eu discordo. 4, 4,5? Ó, qual jogador de São Paulo você queria no Palmeiras? Quantos? Ouvi alguém falar quantos? Olha, não falou nenhum. Eu acho que não. O negócio é o seguinte, pera lá. Não, senhor. Por calma. Vamos lá, por partes. Não, pensando aqui, não. Não, mas peraí. Falar no calor depois de um jogo desse é fácil. Eu falo. Não, só pra terminar que ele me atacou. Ô, Domênico. Atacou o caramba. Ano passado. Tô cagando pra sua opinião. Ano passado não falava que o time de São Paulo era fraco? Ou falei agora? Não, falava. Você faz até aí. Eu não falei. Então eu só vou falar. Agora pode ser campeão que você não vai falar, né? Você é bobinho, mano. Você não tem argumento, você é bobinho. Bobinho é você. Você só xinga, você é bobinho. Calma. Eu analiso, Domênico, de maneira fria e imparcial. Eu sei. Eu acho que você faz mesmo. Não, mas é verdade. Vou colocar como exemplo o Corinthians. Eu, quando falei o ano passado, quando o Corinthians sofreu aquele desmanche, eu falei pro Benjamin, eu falei, calma, esse elenco do Corinthians é bom. Falei, é um falou, bom isso, falei. Você falou mesmo. O Benjamin falou é fraco, mesmo. É fraco. Porque não tá ganhando. Sim, o ano passado é fraco, falou. É fraco, falou. Falei, não é fraco, Benjamin. Falei, quando encaixar esse time, falei, o time do Corinthians tem bons jogadores. E tem. Assim como eu falo do São Paulo, Domenico. São Paulo é bom? O São Paulo não tá jogando ele bem. É bom de não tá jogando aqui. Bem. O São Paulo não tá jogando bem. Não tô tapando só com a peneira. O São Paulo ontem, eu concordo com você, Benjamin. Foi uma vergonha ter perdido. Qual é? Não, mano, então eu pergunto pra você. Mas eu falei que foi uma vergonha. O São Paulo tem elementos. O São Paulo tem elementos ali que eu acho que são interessantes. Por exemplo, ó, o Thiago Mendes, você me perguntou aí. Esse jogador pode falar do São Paulo aqui, sou eu. É porque você não fala. Calma. É porque você não consegue então formar uma frase. Então os outros falam. Mas o mano. Quando fala em cima de você. Deixa o mano falar. É, velho, vou te cortar tudo. Mano, você só. Depois o Mota fala sozinho. Pronto, vai. Senão não acaba nunca. O Benjamin me perguntou. Ele falou a respeito dos jogadores de São Paulo que possivelmente poderiam estar em outros times aí. No Corinthians, eu gostaria, por exemplo, Thiago Mendes. Eu acho bom jogador. Eu acho Thiago Mendes bom jogador. Com relação ao Ganso, eu também acho o Ganso bom jogador. Eu acho o Ganso bom jogador. E o Allan Kardec, Domenico Gatto, acho bom jogador também. O Caleri é bom jogador também. Um desses você gostaria pro Corinthians? Eu gostaria, se tem os quatro, ó. O Thiago Mendes, eu gostaria no Corinthians. O Ganso, eu gostaria no Corinthians. O Allan Kardec, eu gostaria no Corinthians. O Caleri, eu gostaria no Corinthians. São jogadores que eu acho que, na minha opinião, tem qualidade. Eu respeito quem pensa o contrário, mas eu acho que eles têm. Tá, agora o Mota, só você. Vou deixar só você falar. E depois, se o Mucuru quiser, ele fala também. Não, vai, que tá só ele. Aberto o microfone do Mota. Vai, Motinha. Como eu tava continuando falando, o problema de São Paulo é gestão. Enquanto a Ataíde Guerreiro estiver no São Paulo, vai continuar essa porcaria. Meu, vergonhoso o que aconteceu pós-jogo ontem. Ninguém da diretoria falou. Os jogadores saíram todos de birrinha. Não deram entrevista. Quem foi falar foi o Lugano. Mas isso não é normal? Que não tava no... É normal, dessa? Caramba! Não, mas os o cara é capitão do São Paulo Futebol Clube. Quem é o... Michel Bastos. Esse que tinha que falar, só? Tinha que dar cara pra bater. Tinha que ir lá falar, jogamos mal. Desculpa. É um vagabundo, tinha que ter lá falado, ó. Calma. Desculpa. Calma, calma. Desculpa. Pedir desculpa pra torcida que foi lá no Pacaembu ontem. Eu acho que nada mais justo do que pedir. Não falaram nada. Fica, assim, fica brigando, né? Na rede social. Eu acho que nada. Aí. Né? Malta. O xingar que... torcedor na rede social é fácil. Nada mais justo que o jogador chegar, acabar o jogo e falar assim: olha, hoje não deu. Desculpa pro torcedor que vem e pagou o ingresso. E esse papelão que fizemos. Mas a gente vai tentar não fazer isso. Rogério Ceni falava o que tinha que falar. Rogério Ceni falava o que falavam dele. Mas era o capitão que tinha que sair e falava. O cara tá de cabeça quente. Tá de cabeça quente, é melhor não falar. Caramba. O cara ganhou 500 pau por mês pra ter de cabeça quente. Vai te catar, velho. Tem que dar satisfação pra torcida. Satisfação? O time perdeu. Ah, então não tem nada. São Paulino não merece satisfação. O Marcão, quando saía de campo, o Palmeiras tomava... Sim, mas ele tava de cabeça quente. Os negros montavam o microfone. Aí ele falava o que não tinha falado. Mas falava e tinha crédito que a torcida adorava. Você acha que ia mudar alguma coisa? O Ganso chegava e falava assim: olha, gente, queria pedir desculpa. Então, peraí, você prefere que o time jogue mal. Mas você prefere que ninguém fale nada? Você acha melhor assim? Tem que falar, tem que agir, não tem que falar, tem que agir. Acabou o jogo, acabou. Não deu certo, perdeu e aí. Ó, grande coisa. Vai pro ônibus escondido. Lógico. Aí a torcida joga pedra no ônibus, ficou xingando. Aconteceu isso. Lógico. Mas pedir desculpa, merece. Não merece, não. Não pode jogar pedra, não. Não, não. Pedra e bater, não. Você não pode ser de mais violência. Bundão aí, velho. Não. Bando de bundão. Não, deixa eu retomar o programa aqui, senão complica. Qualquer tipo... Não, mas eu, não. Depois vocês falam. Agora não posso deixar isso passar aqui no rádio, porque nós sempre, desde que o estádio 97 foi criado, a gente luta para que não tenha agressões de torcedores, violência, para que o futebol seja encarado como um divertimento, não é verdade? Um entretenimento pro cara. Então, assim... A partir do momento que o cara, ele pode ir no campo e vaiar, ele pode xingar no campo, xingar o cara, pode fazer o que quiser. Menos bater, agredir e jogar pedra no ônibus. Isso não pode acontecer. E eu não tô dizendo, isso qualquer time, né? O São Paulo, que foi ontem, o Palmeiras, o Corinthians, São Paulo, o Santos, qualquer time, o torcedor, ele não tem o direito de agredir a outra pessoa. A partir do momento que agrediu, perdeu a razão. Essa é a opinião do estádio 97. Nem minha. Eu tô colocando aqui a opinião da Rádio Energia 97. Faço das suas as minhas e vão pedir desculpa em nome do mundo. Não, mas o Mota tá de cabeça quente e ele vai rever. Tá vendo porque que é bom jogador não falar ontem? Mas às vezes o cara vai falar um negócio, umas bobagens igual o Mota faz. Mas eu não ganho 500 pau por mês. Eu não ganho 500 pau por mês pra representar uma torcida toda e ficar que nem um bunda mole lá no campo. Dinheiro não tem nada a ver. Ah, vai te catar, aqui, mas eu acho. Você fica com a sua opinião que eu fico com a minha. Não, mas a minha é melhor. Um bando de bunda mole. Bom. Um bando de mimimi. Um bando de garoto de condomínio, sim. Bom, Um bando de garoto condomínio, sim. São Paulo tá abandonado. É isso, quer falar mais alguma coisa? Gustavo, o que você fez, velho? Tá. Ó, você teve um tempão pra trazer técnico, o técnico chegou em cima. Você teve um tempão pra trazer zagueiro, volante, trouxe em cima. Foi buscar um cara de emergência, que o técnico do Porto falou, olha, ainda bem que o Michael, não sei, não posso falar porque eu não vi o Michael jogar, mas se eu, a partir do momento que eu escuto um técnico falando, olha, foi bom pra todo mundo que o Michael foi embora, opa! É pra se desconfiar, não é? E dizem que ele veio com uma lesão, né, Mota? 6 meses, velho, o cara veio de 6 meses, e, ô, pelo amor de Deus, o Michael era o quê? Sexta opção do técnico? Vai te catar, velho. Ah, mas o time é ruim, não tem o que fazer. Você tem o Lucão, aí o Lucão não joga, você vai colocar quem? O gênio do Lianco? Não, eu acho... Não tem o que fazer. Eu acho só... que o Balsa tem que... Eu acho que, por exemplo, não, nem tudo tá perdido. Mas agora... Agora tá nesse sentido, mas daqui a um tempo não vai estar perdido. O Balsa pode até arrumar o time. Mas tá, não tá perdido. Mas precisa de peças. Não, agora tá, mano, na Libertadores. Mas antes não tava. Mas eu tô falando, daqui pra frente pode mudar o time, porque o Balsa é um bom técnico. Ótimo. Eu não acho. Ele insiste com o Chetru. Ele é ruim. Olha. O cara tem 2 Libertadores, ele é ruim. Bom é o Osvaldo. Bom é o Osvaldo Oliveira, que você defende tanto. Eu tô falando, ele é fraquinho. É seu brother. Ele é fraquinho, é meu brother, realmente. É. Aí é legal. Ontem a gente foi junto pra cair em Boston junto. Mas você paga pau mesmo. Pra jantar, tudo. Mas não adianta colocar o pé pra jogar pra esse time, gente. Deixa eu falar um negócio pra você. O cara só me ataca, ele não tem argumento. Não. Para de provocar o Mota. Vocês estão provocando. Vem cá. Se é um qualquer um treinador brasileiro, qualquer treinador, qualquer um. Qualquer um. Pode estar te falando de Tite, de Filipão, de Luxemburgo, de Mano Menezes. Cuidado com o que você vai falar. De Muricy Ramalho, de Abelão. Que acontece? Que insiste com um jogador chamado Centurion. Ué, o Filipão insistia com já o Luan. Então, cada treinador... O Palmeiras caiu vezes, naquele ano. Não, mas então, cada treinador, às vezes, tem as suas comissões. Muricy com o Luizão. Cada treinador tem um jogador. Você quer falar besteira? O Centurion... eu tô passando vergonha. Tá mesmo? O Centurion... Você fala, ó, tá tocando o jogador, você tá fazendo o quê? Ô, Domênico, o Centurion é horroroso. Há quanto tempo esse cara tá no São Paulo? Acho que foi no ano passado, né? Fala uma partida boa que esse cara jogou. O Centurion é péssimo, o Centurion é uma piada de mau gosto. Ninguém tá falando que ele é bom. Como curo, que time você torce? São Paulo. Eu tô falando alguma mentira? Mas ninguém tá falando que o cara é bom. Não vou pegar... Não, você tá falando que o Balsa é maravilhoso, é ele que escala. Eu falei que o Balsa é bom técnico. Lógico que é. Mas o cara chegou agora. Mas é uma convenção do treinador. O cara chegou agora. Conhece o jogador de lá da Argentina. Ele não vai apostar no cara? Então, é um jogador. Ele conhecia o Chiesa também. Existem alguns jogadores. O Chiesa foi jogado pra ele. Não dá pra jogar Caleri e Allan Kardec? Esse seria meu ataque. E por que insiste com o Centurion? Não sei. Ou até mesmo o Rogério. É o Rogério. Esse Rogério também. Rogério, Caleri. Então. Gente, você tem Caleri e Allan Kardec, joga com os dois. E eu não pego. Os caras acham que eu pego no pé. Não pego. Ah. É fato. Ô, Mucuru, fala pra mim. Jogo que precisa, o Ganso não joga. Não joga, não ontem, joga, não é joga. É jogo pro cara pegar, botar no pé. Mas o também falou que... Não, o Ganso jogou... Fala de leve. Não Ganso falou? Jogou bola no Santos. Quer que eu... Desde que o Ganso veio pro São Paulo, o Ganso não fez uma partida decente no São Paulo. Peraí, deixa o Mucuru. Mucuru, que time você torce? São Paulo. Repete. O já Ganso falou? Jogou bola no Santos. Desde que ele chegou no São não Paulo, jogou um ele jogo não, São Paulo. Não jogou bola. Não jogou mas bola. Nenhuma. Ele tem lampejos. Ele joga 90 minutos pra dar um lance genial. Joga 4 jogos pra acertar um lançamento. Ganso é preguiçoso. Ganso é preguiçoso. Aí fala, ah, o time é ruim, o time é ridículo. Pega um elenco de 30 jogadores, é bom, mano. O mano tira 4. Fala, eu quero 4 jogadores de 30. Num time não, grande, pera lá, pera é ridículo. Lá. Eu citei 4 aqui como exemplo, mas se você pegar, por exemplo, o Rodrigo Caio, eu não acho que é jogador mequetrefe, não. O Rodrigo Caio, eu acho que é bom jogador. O Rodrigo Caio é bom de volante, mano, não de zagueiro. Mas ele não quer? Próprio quer jogar na zaga, Mota. Ele falou que ele quer ser convocado pela seleção olímpica lá jogando de zagueiro. Eu também acho que o Rodrigo Caio poderia render mais no lugar do Hudson. Eu também acho. Mas o próprio Rodrigo Caio falou que não quer mais participar na posição de volante. Ele falou que quer jogar como zagueiro. É isso aí. Bom, daqui a pouquinho vamos falar mais. Vai ter ouvintes para participar aqui ao vivo no Estádio 97. Para de tudo me isso daqui a pouquinho. Não fique nervoso, mano. Para, Mota, de xingar todo mundo. Estádio. Os caras estão filmando o Periscope. Estádio 97 na Energia 97. Vem em nome de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Também aqui, deixa eu ver, em nome de impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Mas antes da gente partir para as agremiações, mano, sim, por favor, mano, dê o recado do cartão Zoom. Opa, é isso aí, Domênico Gato. E aí, amigão, você quer ganhar R$5 no seu bilhete único? Quer? Ah, moleque, quer me perguntar como? Você deve estar agora no carro. Como, mano? Como? Vou te explicar. É muito fácil, cara. Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular. Cadastre o seu bilhete único favorito e ganhe R$5 de crédito nele. É isso mesmo, rapaziada. Ganhe R$5 de crédito. Agora o cara tá falando, nossa, eu vou ganhar cincão. Vai ganhar cincão, cara. Nem teu pai e tua mãe tá te dando R$5 hoje em dia com essa crise que tá por aí. O cartão Zoom te dá, motinha. Zoom é a evolução da conta corrente. Com ele, você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora e a qualquer momento. Olha só que bacana, hein? Não perca essa. Ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único. Baixe agora mesmo o Zoom no seu celular. Você não sabe como escreve Zoom? Vou te explicar. Ó, anota aí. Z-U-U-M. Entendeu? Z-U-U-M. M de Maria no final, tá legal? É, moleque, quer saber mais? Acesse aí, zoom.com.br/bilhete único. É isso aí, vamos agora, porque como temos jacas também, né, RG? É, hoje tem dia de jacas. Tô estupefato com o vamos... que eu vi aqui, viu? É, fazer o quê, né? Vamos agora... Em relação ao quê, RG? Ao momento sem parar. O momento sem parar funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseirinha VIP do seu carro, vamos lá? Bora, bora. Vamos lá. Vamos nessa. Olha. Tenho certeza que os ouvintes querem falar muito aqui. Alô? Alô, o que é que vai? Opa, alô? Vai. Alô? Quem fala? É Rafael. Ô, Rafael, tudo bom? Rafael Ilha? Aquele que engole pilha? Não. Rafael... Sumiu esse cara, né, Domingo? Rafael Pilha? É. É. Sumiu. Ele tem problema com a arma. Ele sumiu, ele tá sempre na Sônia Abrão. Depois que ele teve problema com a arma, ele sumiu. É, ele tá sempre na Sônia Abrão lá. Foi que ele trouxe um rifle? É. Hitler, eita, mas não. Quem? O rifle. Nossa senhora. Mas quem não tem um rifle em casa que atira a primeira pedra? Você tem um rifle em casa? Eu tenho. Ah, para. Vou trazer amanhã. Posso trazer? Você tem um rifle, não um rifle. Você tem um rifle? Ah, tem um rifle. Eu vou trazer amanhã. Ele tá totalmente descontrolado, totalmente desequilibrado. Vou trazer amanhã pra rádio. Desmuniciado, que isso vai pedir. Desculpa os ouvintes aí que estão reclamando que o Ben já atrapalha. Não pode fazer nada, ele faz parte do programa. É. O Ben já tá aqui pra ajudar. Esse idiota, né? O Ben já tá pra ajudar. Desculpa, os ouvintes estão reclamando aqui, mas não posso fazer nada. Ó. Manda na rádio, arroba energia 97FM. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Depois você só pergunta pros ouvintes se até agora eles entenderam o que, que ele quis dizer. Se ele elogiou o time ou se ele criticou ninguém. Não entre na pilha, não entre na pilha. Ô, meu velho, manda o nome completo. Vai lá, Mucuru. É Rafael. Ah, é pra cima, Mucuru. Viver Augusto. E quantos anos você tem? 28. 2.8 RG hoje. 2.8. 2.8, 2.8. Sempre vai ter que ser, Domênico. Peraí, sempre vai, ser, vai ter que ser o quê, RG? Augusto do Freguês. Ah, entendeu? Sensacional! Trocadilho, nota 10! Porra, 10, hein? E qual que é o bairro, Rafael? É Lausanne Paulista. Fácil, Zona Norte querida. Fácil. Isso. É. E o time, Rafael? A gente vai se somar ao choro aí, tricolor, né? Ih, rapaz. Hoje é o Fala Que Eu Te Escuto. É, fala, rapaz. Olha, acabou esse programa? Fala Que Eu Te Escuto? Não, tem. Tem, hein? Tem, hoje. Eu fiz, eu e o Domênico fizemos uma vez. Fizemos. Ao vivo. Com o Fiore e Gilhote. Com o Fiore e o Dalmo Pessoa. Foi legal, né? Pô, eu acho mó style aquele programa lá. Cê, fala que eu te escuto. Lembra quando foi, Bert? Foi 2001. Foi quando o Brasil tava disputando as eliminatórias pra ir pra Copa do Mundo em 2002, que tava quase pra nem ir. Fomos nós dois ao Morumbi, Brasil e Peru, 1-1, técnico era o Leão. Leão. Os caras jogaram as bandeirinhas. Aí era 11h da noite, me ligaram e falaram, Dodô, os caras estão convidando você pra ir no... É, aí fomos. No... É verdade, isso aí, 2001. No... Fala Que Eu Te Escuto. Foi depois do jogo, né? Aí fomos nós dois lá pra Record. E aquele lateral, que eu não lembro o nome, que o Leão convocou, que os caras chamavam, Josimar, é isso? Não. Leomar. Leomar. Não era lateral, volante. Volante. Foi esse jogo aí que o Romário foi vaiado, né? Ô, Domênio. Não lembro. Não. Romário. A seleção foi. Pô, eu não esqueço, velho. Teve um dia que eu tava assistindo Fala Que Eu Te Escuto. Aí era a respeito de papo, o pessoal que já usou droga, coisa do tipo. Aí o pastor perguntou o nome do cara lá e tudo mais. Aí pegou e falou, ô fulano, você é usuário? E o maluco falou, acabei de cheirar, pastor. Que loucura, hein? É, os negócios trash demais. Muito aquele bem. Dia lá que a menina tava falando com o pastor, lá como se fosse lá pelo FaceTime. Sei. E passou um moleque dançando atrás pelado, velho. Puta trash. Eu lembro disso. O pessoal não fala desculpa, fala que eu desculpo, podia chamar o Mota, velho. Pros caras passarem um pouco de paz pro cara. Calma. Agora ele vai... Né, você vai ver, o Mota agora e o Mucuru vão conversar com o Rafael, que são os Savoni. e a coisa vai ser uma paz. Quer mas, ver só? Mas ô, Rafael, eu vou fazer uma pergunta para vocês desenvolverem. O Balsa disse que ele não se empolga com a dupla Kardec e Caleri. O que vocês acham disso? De jogar junto, explicando. De jogar junto seria uma opção um pouco difícil, né? Porque os dois são centroavantes, né? E não sei, perderia um pouco alguém que pudesse vir e tanto da esquerda como da direita para poder dar um apoio para pelo menos um desses centroavantes, né? Eu não sei se a gente tivesse um meia que pudesse o camisa 10, mas menos morto, com mais atitude, né? Então já não preciso nem dizer de que eu estou falando, né? Talvez pudesse contemplar com algumas assistências mais melhores, né? Numa possibilidade de ter Caleri e Kardec no ataque, né? E o Michel Bastos também, como o Sombra havia dito, também joga distante desse pessoal de meio de campo, ele fica muito isolado naquela ponta, naquela, tá sumido, naquela área esquerda, né? Parece que ele nem entrou em campo. Exatamente, eu sei que você está bravo, mas eu tive com você no Sem Parar, né, lá na Engenheiro, né, Mota? E eu falei do Ganso, falei realmente é um jogador que eu tenho seríssimas restrições contra ele. Ele é um camisa 10 do São Paulo Futebol Clube, né, ele não tem atitude, o Michel Bastos que você... Todo mundo querendo tanto, um 10, né, velho? Mas ele, né, tanto que no Santos ele fez umas coisas, já falou que infelizmente não queria ficar no São Paulo, ele já falou da boca dele, eu vi, né, não tô colocando a culpa sumariamente nele, né, seria desumano e injusto, mas eu, realmente é um cara que não tem atitude nenhuma, zero, o cara, e o pessoal, eu não sei, pelo menos não quero incorrer em julgamento em relação a muitas pessoas da torcida de São Paulo, que acreditam que o Ganso possa vir jogar, mas ele está na terceira e começou a quarta temporada ininterrupta no São Paulo e ele praticamente não fez nada. É o que o Bichão falou. Ô, Rafael, o cara é muito. O cara é morto. Morto. Não tem sua opinião. Michel Bastos. Xinga o cara igual você me xingou. São ruins? É, você é idiota, é diferente. É, amigão. Então, Michel Bastos e o Centurião são ruins. Só que eles têm um pouquinho de atitude. São ruins. Nossa, mas o Centurião é horrível, pelo amor de Deus. O Michel Bastos, ele não é ruim jogador. Mas ele não quer jogar, ele tá se escondendo, ele é preguiçoso. Depois que ele pegou dengue, nunca mais ele voltou. Exatamente. E assim, amigo, a minha opinião em relação a Caleri e Kardec, eu jogaria com os dois. Eles são da mesma posição, são centroavantes, mas você joga com dois melhores do que jogar com mais ou menos. Melhor jogar com eles dois do que jogar com... Exatamente, jogar com o Rogério, com o Chiesa, com o Centurion, não tem condições. Ontem eu falei isso aqui, porque o Aloysio Chulapa, inclusive, tinha falado que achava que dava pro Kardec o Caleri podia jogar junto, porque o Kardec podia funcionar até como pivô. Exatamente. E outra, né? Um detalhe, o Kardec já fez. Mas ele faria, ele é volante, né? É que o Kardec, ele é flex, né? Ele pode mudar. O Kardec já jogou de meia, pô. Ele muda. É fácil pra ele mudar um pouco. Joga de meia. Mas ele tem que tirar alguém, ele tem que tirar ou o Ganso ou o Michel. Mas tira o Michel Bastos, gente. Essa é a questão. Ele não joga bem um ano, ele tá desgastado com a torcida, ele não põe o pé em uma bola. Qual é o problema de tirar ele? Mas a questão é o seguinte, o Balso chegou agora, ele não sabe dessa história que ele tá desgastado com a torcida. Se você é treinador, você vai pra um time, você tem que saber o time que você vai. Mota, como ele não sabe, você acha que o cara não pergunta, você acha que o cara não se informa, você acha que ele não conversa, você acha que ele chegou... Isso ele sabe, você acha que ele é igual você, cara, de paraquedas do mundo? Pô, você tá querendo queimar o cara, o Balso agora como... O cara chegou agora, velho. Mas ele tem que ele chegou agora. Dá uma opinião a respeito para, do cara. Para! Não é que ele chegou agora que ele tem que insistir com o jogador que não joga. Muda o esquema. O mundo tá falando pra ele, joga de Caleri com o Kardec. Olha, você não tem argumento. Que não tem argumento. O Oswaldo Oliveira tava uma porcaria no Palmeiras. Você ficou um ano defendendo o Oswaldo. O Oswaldo Oliveira. Mas é verdade, porque o cara dele. O Oswaldo Oliveira. O cara tá 5 jogos, tá queimando o cara. Eu tô falando que o cara... Espero que o torcedor São Paulino, ó, seja mais inteligente e não caia nessa. Ó quem tá falando de inteligência. Eu tô queimando o cara. Os caras tão falando. Você tá queimando o cara. Ouvinte, porque o Bowser é burro. Qual que é o nome do ouvinte? O Bowser é burro. Não, quem é, colocando o cara. Quem usa termos... Quem falou burro, vagabundo, quem jogar pedra, não fui eu. Foi você, não fui eu. Quem mandou jogar pedra em ônibus, chamou de vagabundo, e foi você, não fui eu. O que eu quero te falar é o seguinte. Pergunta, tá aí o Mucuru, qual que é o nome do ouvinte? Desculpa, Rafael. O Rafael e Mucuru, que são dois torcedores de São Paulo, lúcidos. Mas o Mota também é. Não, não é. Eu tô falando, o que que eu tô queimando? Eu tô catando pra opinião dele. O que que eu tô queimando, Balsa? Eu tô falando que o mundo tá vendo que Centurion não consegue jogar 10 minutos bem. Você tem um jogador inteligente, que é o Allan Kardec, você tem esse Caleri, que é o cara que briga, que corre. O que eu tô falando assim, pra quem insistir com um cara que não joga nada. Mas isso todo mundo falou. Ué, então onde eu tô queimando o Bowser, idiota? Não, mas você que é idiota que falou, o Bowser, porque coloca o Michel então... Bowser, tem que saber tudo. O cara chegou agora, calma. Então ele não sabe o que acontece, ele tá testando, todo técnico quando chega, testa todos os jogadores. Ah, é legal. Testa na Libertadores. Testa na Libertadores. Ué, mas o São Paulo atrasou, por quê? Testa o que eu tava criticando aqui no começo? Eu não consigo. Que você fica quieto. Pode falar? Eu vou fazer o seguinte. Então não participa. Eu prefiro então, quando for São Paulo, você fica quieto. Vou ficar quieto, porque até agora eu não entendi. Corinthians você não fala. Só fala do São Paulo. Tá tudo uma maravilha lá. Eu só não consigo entender o que ele fala. Ele me critica porque eu critico o Balsa, mas ele critica o Balsa. Dodô, eu tô fora. Deixa eles conversarem. Mucuru, fica aí. Desculpa aí, vai. Mas eu posso criticar o técnico do meu time. Ah, mas eu não posso. Ó, esse aí é o tipo de cara da imprensa que fica queimando São Paulo. Vocês dão maior apoio pra ele. Você que queima, que fala mentira pro torcedor. Eu falo o que que eu falo de mentira? Fala com o Rafael. Aí, você ilude, eu não. Dá like nele, vai. Você, Rafa, o que você acha do Balsa? Só uma parte rápida a respeito da vinda do Balsa. Eu acredito que a vinda do Balsa, apesar de ser um bom treinador, ganhou 2 Libertadores, foi por razões pecuniárias, porque... se ele ganhar 5 vezes mais do que ele ganhou no São Lourenço da Argentina, ele vai custar menos do que um treinador brasileiro renomado, né? Tipo Cuca, Oliver Kupp, esses caras todos aí. E não é para desmerecer, não é nada disso. Isso é para apontar uma possível falha de gestão. Espero que o Balsa vá bem para poder levar a cabo esse bom trabalho aí. Fala, amigo, completa. Então, eu penso um pouquinho diferente, da categoria de base, né? Eu penso que por exemplo, eu promoveria aquele rapaz da base, o Lucas Fernandes, né? Não é isso? Isso. E no lugar do Ganso, né? Porque, por exemplo, o Lucas, que foi o último camisa 10 antes do Ganso, ele tinha que servir Oswaldo e Aloysio Bobandido, que são até piores, relativamente piores, tecnicamente, do que o Allan Kardec, o Caleri, ou até mesmo esse Rogério, né? Amigão, eu acho que assim, tem que subir a base, tem que testar, mas também não dá pra colocar na fogueira. O bicho tá pegando. Não, fogueira não, é de repente a chance que o cara precisa. Mas vai colocar o moleque agora, mas tem que colocar aos poucos. Não dá pra chegar no próximo jogo contra o River lá e jogar o moleque na fogueira. Eu acho que aí é muito complicado. Em relação ao Balsa, eu acho que assim, um treinador, quando ele vai assumir um time, ele tem que buscar o histórico do time, o que tá acontecendo, jogador que tá queimado, jogador que corre, jogador que não põe o pé. O Balsa não sabia que o Rogério era atacante. Falaram pra ele que ele era meia. Então ele não pode vir, que ele não ter colocado o moleque era por causa disso. Mota, então ele não pode vir, ele tem que estudar, ele tem que saber pra onde ele tá indo. Nenhum técnico chega sabendo num clube. Mota, se amanhã você for contratado por outra rádio, mas você não vai saber o que a rádio faz. Ele tava vendo o jogo, ele tem que saber. O Rogério jogou quantos jogos pro Balsa ver? O Balsa colocou ele pra jogar, ele foi ruim. Pronto, o Balsa falou, pô... Mas o Milton Cruz é uma estátua. O Milton Cruz tá lá pra fazer o quê? Pra orientar ele, pra falar o que tá acontecendo. Chegaram pra ele e falaram o quê? Olha, vamos testar o Centurion de novo, vamos dar mais uma oportunidade pra ele, porque é um cara que custou milhões pro São Paulo. Vamos testar. O cara vai falar, não vou testar um cara que custou milhões pro São Paulo. Mas é 5 jogos? Testar 5 jogos? Ué, ele não jogando nada, ele não acerta um passe, ele não acerta um cruzamento. Ele cai no escanteio. Olha, eu acredito no Balsa e vou botar apoio nele. O Centurion... Mas ele vai comprar esse canteiro e ele cai. Ele não cruza uma bola na área. Eu acredito no Balsa, mano. Eu acho o Balsa um bom treinador. Mas o... Ô, amigões, eu também acho que tem que dar um tempo pro Balsa. Ah, não, no mínimo 6 meses. Acabou de chegar. Sim, não dá pra trocar de treinador toda semana. Bora, velho. O grande X da questão é que o Balsa até agora, ele não dirigiu, teoricamente, até agora. Por mais que ele tenha pego o Vélez, eu concordo, o Vélez é um grande time. Mas eu acho que o São Paulo é o grande carro-chefe da carreira dele. Porque... É o time grande que ele pegou? Sim, porque ele foi campeão, aí ele ganhou duas Libertadores. Ninguém ganha duas Libertadores por acaso, na cagada. Fala, então, ah, pô, eu acho que cagada. Não. É ruim. Mérito ele teve. Mas eu acho que no São Paulo ele tá pecando por alguns aspectos, Domenico Gatto, principalmente na escalação do Centurion. É, já deu pra ver que o Centurion pode ter um problema pessoal, não vou entrar nesse mérito aí, todo mundo ficaria abalado com a situação. Mas já que o jogador não tá dando certo, ele poderia alternar. Você pega esse Rogério que tá entrando bem. É, poderia ser uma alternativa para jogar junto com o Calério, o próprio Allan Kardec ali no ataque. Eu acho que os dois poderiam jogar juntos. Ele não tá variando. Ele não tá tirando, talvez, ali algo desse elenco do São Paulo que poderia, talvez, dar certo. Ele tá insistindo num negócio que já provou que não dá. É, então, nesse sentido, eu acho que o Balsa ele tá pecando. Também acho, Mota. Tem que dar um tempo. Não pode colocar o cara numa berlinda agora e começar a metralhar o cara. Mas eu acho que a própria diretoria do São Paulo deveria dar esse respaldo para ele. Cadê, por exemplo, o Gustavo? Cadê agora o Ataíde? Ô, mano, mas eu acho que é a diretoria que faz ele colocar o Centurion. Então, mas eu acho que é a diretoria que tá pressionando ele. Porque é um jogador que custou muito e não tava jogando. Amigão, aí que tá. O treinador, o Balsa, ele chegou aqui com moral. A partir do momento que ele acatar essa sugestão ou determinação da diretoria, tá sendo bundão. Aí ele tá provando que não merece ser técnico de São Paulo. Eu quero. Eu duvido, mas lá o Centurion tinha fama. Mas, Mota, eu duvido que a diretoria de São Paulo esteja praticando uma ingerência no trabalho do Balsa. Eu acho que é a convicção que ele tem. Ô, mano, o CBF escala jogador, mano. Você acha que no clube não está? Os caras chegam falando pra ele. A CBF escala jogador. Gente, o Balsa chegou aqui com moral, gente. Não foi qualquer um. Eu sei, com moral, mano. Uma coisa é pegar o Doriva e falar, Doriva, vem cá, escala esse cara aqui, porque senão eu vou te mandar embora. Outra coisa é chegar e falar assim com o Balsa. Mas eu posso chegar e falar assim, olha, nós temos o Centurion. Você conhece o Centurion? Jogava lá na Argentina e tal. Ah, o Centurion tá aqui? É, deixa eu ver. Pô, o que que acontece, Centurion, que você não tá jogando? Aí o Paulo foi lá, todo mundo falou que ele teve uma conversa com o Centurion, o que que tá acontecendo? Aí o cara falou, olha, minha vida, tô com um problema particular assim, tive dificuldade pra me adaptar, papapá. Olha, Centurion, é o seguinte, eu vou te dar uma oportunidade. Você vai jogar, mostra o teu futebol pra mim, você vai ser titular. Começou a fazer a pré-temporada, começou a treinar, Centurion tava estourando nos treinos. Estourando. Pô, o cara foi bem. Eu vou acreditar no cara. Vou colocar um cara. Você prefere colocar o Centurion? Você pega um moleque que tá na base do São Paulo, que ninguém conhece. O cara fala, vou pegar o Centurion que eu conheço, eu já vi jogar. Jogava na Argentina. Vou dar oportunidade pra ele. Agora, meu, não tá dando certo. Vai colocar o cara pra escanteio, certeza. Bom, é isso aí. Como ele vai fazer com o Lucão, com certeza, gente, quando chegar o... É, momento o sem Lugano. Parar. Rafael, mande seu abraço, Rafael. Vamos lá. Um abraço pra vocês. É o mês de fevereiro. É o mês que vocês fazem 16 anos, né? Todo mundo faz nível. Amanhã. Um abraço pra todos vocês, né? 17 anos. Muito obrigado, amigo. Pra todos vocês aí, parabéns pelo programa. Eu gostaria de fazer um institucional. Né? Institucional? Institucional. Manda o Merchan. Só a nova linha Bozano me garante uma diversão extrema para mim e para meu filho. Boa, acertou a frase. Ganhou um kit top da Bozano e um par de convites para o Kidzania. Vai, vamos lá, HDI. Fala agora da HDI. HDI Seguros é de braço pronto. Ganhou a bolsa térmica da HDI. Top também. E eu quero entrar no clima com a Poluar e com a LG. Boa, no final do mês você concorre a um ar-condicionado de 9 mil BTUs. E não pediu para repetir. Isso que é ouvinte, tá vendo? Parabéns, obrigado, meu. Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, um abraço. Valeu. Tchau. Valeu, fera. Obrigado. Vamos lá, momento sem parar do Estádio 97. Funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Vamos lá. Peguei. Alô? Alô? Quem fala? É Marcos. Ô, Marcos, tudo bom? Tudo bom. Marcos do quê? É Marcos Vinícius de Freitas. Você tá no Viva Voz, né, Marcos? Eu tô no Viva Voz. O ideal é você estacionar o seu carro em algum lugar aí, pra você poder falar com a gente, mas não no Viva Voz, porque senão fica um som de lata. Vamos aí, melhorou agora? Sim, 800%. Sim. Quantos anos você tem? Eu tenho 25, Dudu. 2.5 RG número 2. Puta, de uma vontade que deu agora, Domingo. Vontade, RG? Mas vontade do quê? Porra, de... Comeu um Freitas com um bife a... Sensacional! Bife a cavalo. Já comeu? Sim! Salvou a hora aí! Tem arrozinho assim. Nota 10! Aí! aí. Olha o chamador de nós. Esse cara é bom, mesmo, hein? Sabe tudo, velho. Marcos... Olha lá o ouvinte lá fora. Falou, falou que foi legal. Olha lá, o corintiano fez, é, ó. É. É, sabe tudo. O rapaz lá fora não é corintiano, você tá louco? É palmeirense. Não? Ô, Marcos, e qual que é o... Qual que é o... Só tem palmeirense aqui fora, tem um monte. Qual que é o bairro? Sim, sim, qual que é o bairro? Comigo aqui é tudo palmeirense. Bairro do Limão. Limão? Bora, ligaram ontem aí. É, ligaram ontem. Eu morei ali perto. Eu morei numa travessinha perto da Ponte do Limão. Chega, não quero falar mais. Como assim? Chega, não quero falar mais. É, você tá azedinho? Sabe o que falou do bairro do Limão? Não, eu quero poupar. Você não entendeu? Limão, azedinho. Quero poupar o quê? Ô, Benja, não tenho culpa, não, pô. Não. Nada contra você, não, amigo. Que isso, pelo amor de Deus, você é uma simpatia. Um cara educado e tal. O cara tá abalado, não. Mas qual que é o time, Marcos? Eu vou entrar pra turma do Chororô aí, eu liguei pra dar uma desabafada também. Então, amigão, peraí, amigão, vamos lá, por partes. Você tá ouvindo um embate aqui entre Benjamin e Mota. Embate? Sim. Não, não é embate. Não, embate, eu embate. Entendo. Calma, calma, Mota tá nervoso demais. Calma, tô falando com o ouvinte. Não bota gasolina, mano. Amigão, você tá ouvindo aqui, você tá ouvindo aí o discurso do Benja e tá ouvindo o discurso do Mota. Você concorda mais com quem? Na verdade, eu acabei de postar aí no Twitter, falei que os dois estão em clima de Libertadores também, estão cachimbando mais que a Argentina, né? Cara, eu tô meio que em cima do muro. Eu concordo bastante com o Mota de que o time também não é tão ruim assim. Mas tem algumas peças que realmente não dá mais. Eu acho que o Ganso já provou. Com o Mota. 1-0 pro Mota aqui. O Ganso provou por A mais B, aí eu vou dar razão total pro Danger. Provou por A mais B que não dá, meu. Não tem como. Não dá pra esse cara jogar. Ô Freitas. É 1-1. Desculpa, mano. Ô Freitas. Oi. Você, 1-1 no mesmo cara. Você, entende, entende que o São Paulo hoje tá parecendo aquele ambiente do Palmeiras antigamente, onde os dirigentes, diretoria, gerência, eram os caras que faziam a lambança? Por exemplo, já tá em tudo que é site o comentário do tal do assessor lá da presidência sobre o Michel Bastos. O que você acha que vai acontecer, velho, daqui para frente? Cara, eu concordo, eu acho que tem um clima esquisito na diretoria, sim. E, na verdade, não dá para entender o que acontece em São Paulo. Eu conversando de futebol com meus amigos, eu falo, cara, o que fizeram com São Paulo? Porque já trocou treinador, já trocou, entrou, saiu jogador. Se isso não resolve, cara, eu acho que o próximo passo é limpar a diretoria toda e ver se muda alguma coisa. Porque é triste, cara, você vê um time... Eu cresci, tenho 25 anos, cresci vendo São Paulo crescer também. Não vi o São Paulo ser campeão mundial da Libertadores em 93 e tal, mas... Eu cresci vendo São Paulo tricampeão brasileiro, eu cresci vendo campeão da Libertadores, e é triste ver um time largado do jeito que tá, cara. Eu acho que tem que fazer uma limpa nessa diretoria aí, e eu acho que parte da diretoria também, muitos jogadores estão jogando e que tem cadeira cativa no time. Porque eu não consigo entender que o Ganso e o Michel Bastos, eles não saem do time, os caras são intocáveis. Então, porque isso aí não para. A gente, se recorrer um pouco aí à memória, vai lembrar daquela encrenca que teve quando um cara chegou lá, não sei quem que é, eu acho que o Benja sabe o nome dele, o cara que falou mal do Rogério Ceni lá, velho. Vitor Birner. Vitor Birner. Diretor. Vitor Birner. Teve um diretor lá que... Falar mão de pau, foi Zé Ruela. Quem que era? O Riquinho. Teve um... Mas era lá. Mas tava lá, né? Junto com a galera lá. Riquinho. Adalberto. E deu um cochicho isso, velho. Agora esse aqui... Corredorzinho. Agora ele vai mexer com um jogador que, queira ou não, se tá jogando ou não tá jogando, mas deve ser um cara ali do métier dos outros jogadores, que é o Michel Bastos, né, cara? Não, o Michel Bastos, sim. Por exemplo, não dá pra entender por como ele virou capitão, que é o cara mais mimimi do elenco. Quem escolhe capitão é treinador. Não, então, alguém falou pra ele. Ah, geralmente. Como é alguém que fala? Ué. Então não é o Bastos, então o Bastos não tem. Quem é o queridinho do Michel Bastos? Quem é? Você sabe quem trouxe o Michel Bastos? Quem trouxe foi o Gustavo. Então. E o Gustavo que define quem é o treinador? Uou! Você acha que o Gustavo chegou a falar, ó, dá o capitão pra ele, porque ele é o cara, bababá. Então você tá sendo absolutamente incoerente e você tá concordando. O Balsa, então, não é treinador. Se segundo você... Mas, beijo, o cara chegou. Ó, minha teoria, eu tô falando a minha teoria. Deixa eu falar sério com você. O cara chegou, o cara não sabe direito o que tá acontecendo no elenco. Você tá falando uma coisa totalmente sem nexo, Mota. Como eu tô sem nexo? Eu vou te explicar. Mota. O futebol é um negócio absolutamente profissional. O cara não joga... O cara veio da Argentina. Falar? Você acha que ele conhece tudo que primeiro, aconteceu com São Paulo? Pera só, menino. Primeiro que ele veio da Argentina, ele não veio de outro planeta. Segundo que acompanhar... Você sabe o que acontece na Argentina. Segundo que acompanhar... Se o cara é profissional... Se quando o São Paulo foi lá, o São Paulo não contratou o Balsa numa quarta pra ele vir na quinta. Já tava conversando, entendeu? Demorou pra caramba, o cara sabia, ele mesmo falou que assistiu vários jogos do São Paulo no passado, ou eu tô falando mentira? Foi dito pelo Balsa. Mas ele não sabe o que acontece lá dentro. Ô, amigão, você acha... Mas ele não sabe o que acontece lá dentro, Você acha que o Balsa não conversou... Ô, Marcos, você acha que o Balsa não conversou? Você acha que o Balsa não sabia quem era? Vocês estão loucos, gente. Não, o cara não sabe o que acontece, não sabe as coisas que aconteceram no passado, de confusão no elenco, não sabe as panelinhas. Lógico que sabe, ele tem diretoria, ele tem os caras lá. Ele sempre tem um cara, Mota, que é o cara que vai acompanhar ele, aquele cara, o braço direito. Não, eu sei, tudo bem, mas esse também não sabia. Mas o cara, quem tava lá era o Milton Cunha. Milton Cruz. Milton Cruz. Que encostaram o Milton Cruz. Encostaram o Milton Cruz. O que é uma falta de respeito. Se quer mandar o cara embora, tem todo direito. Ele tem 23 anos em São Paulo. Chama o Milton Cruz, que na minha opinião, a meu ver, fez muito mais coisas boas do que ruins pro São Paulo. Muito mais. Agora, se o cara não serve, chama o cara e fala, Milton Cruz, muito obrigado, 23 anos em São Paulo, muito obrigado, tá aqui sua rescisão. Agora, pegar um cara de 23 anos em São Paulo e o São Paulo vai viajar. Os caras não põem ele, não avisa nem pra ele que ele não vai viajar. Um voo fretado? Não, Benja, e assim, o Milton Cruz... Se eu tenho 23 anos, você não é, você é burro? Você tem 23 anos de casa? Burro. Não, você tem 23 anos de casa, os caras querem te mandar embora. Você vai abrir mão de tudo? Mas, gente, espera o clube mandar. O Milton Cruz... ficar lá, assim. Ô, Mota, mas o Milton Cruz foi bom, 19 anos. Enquanto a diretoria era organizada, enquanto o clube funcionava, o Milton Cruz era bom. A culpa é dele agora, que a diretoria... Ué, ele trouxe muito jogador que tá aí, ó. Muito jogador, indicação dele. Tem dirigente, tem treinador. Quem dá pra colocar tudo na conta dele? Quem indicou o Chiesa? Quem indicou o Chiesa? Não sei. Osório. Então, o cara foi lá buscar? Foi. O Ataíde foi lá e buscou. Então. O Ataíde que disse em dezembro que o Chiesa não viria de jeito nenhum. Mas não dá pra colocar tudo na conta do Milton Cruz. Nossa, vocês estão colocando o Milton. Que culpa tem o Milton Cruz, velho? Ele foi bom por 19 anos, enquanto o time funcionava. É isso aí mesmo. O time para de funcionar, o Milton Cruz não presta mais. Eu não concordo com isso. Mas, gente, cada um tem sua opinião. Lógico. A minha opinião é essa. Eu acho... Acho o que fala? Ué, você sabe dos bastidores. Não, eu? Eu não sei nada. O que eu sei de bastidor é que o Milton Cruz foi escanteado lá, colocaram ele de lado, que a única coisa que ele faz hoje é ser intérprete do Balsa em treino. Mas, galera, no futebol, quando as coisas vão bem, não foi o único fator que fizesse com que as coisas... São vários. Atingissem o patamar perfeito. Tá tudo viciado hoje, no São Paulo. Hoje, gente, quando o time vai mal, vai tudo ruim. Atual circunstância do São Paulo, você não pode indicar um único fator também para que você aponte o erro de toda a administração. Existem erros na administração do São Paulo, existe falha também na condução do Balsa aí perante o elenco, existe corpo mole de jogadores aí também, que tem muitos torcedores do São Paulo que ficam putos com essa situação. Então, eu acho que cabe ao Balsa, pelo menos a ele, Domenico Gatto, tentar corrigir isso dentro de campo. Porque o Balsa ele não tem como interferir na administração do clube. O que acontece acima dele, naquela esfera administrativa, que envolve o Leco, a Taíde, o Gustavo, não cabe ao Balsa tentar corrigir. Cabe aí aos cardeais do São Paulo, ao conselho do São Paulo, tentar colocar a pessoa mais competente, capacitada para estar gerindo o clube. Com relação a dentro de campo, eu acho que o Balsa pode fazer esse time de São Paulo melhorar, pelo menos o desempenho, Motinha. Eu acho que tem que dar um pouco de tempo pra ele também. Volto a falar aqui, a torcida do São Paulo se começar a pegar no pé, vai acontecer o que aconteceu com o Osório. A diretoria vai ficar pilhada, vai mandar o cara embora e vai ter que colocar um outro técnico. Não vai resolver nada, velho. Quem pediu demissão foi o Osório. Ele já tava sendo frito ali pelo Aidar. O Aidar caiu, ele quis ir dirigir, ele falou que tinha uma proposta, que o sonho dele dirigiu uma seleção na Copa. Ele aliou, Benja, o agradável. Me desculpa, mas eu acho que Osório... Eu não acho. Ele tinha ali como principal desafeto dentro da administração de São Paulo o Carlos Miguel Aidar. Isso daí é nítido. Não, o Aidar tinha saído. Mas ele analisando tudo que continha ali dentro da administração de São Paulo, talvez ele não sentisse uma confiança para permanecer, Benja. Mas não só porque na boa, errado, eu acho, Motinha, aqui entre São Paulo, tá certo? Profissionalmente falando, entre dirigir o São Paulo, que é um time que poderia buscar alguma coisa, vislumbrar alguma coisa para esse ano de 2016, e dirigir uma seleção do México que não significa absolutamente nada no cenário mundial, eu acho que, profissionalmente falando, era melhor ele ter permanecido aqui. Só que o cara vendo aí aquele campo minado que é a diretoria do São Paulo, ele vendo que ele não teria respaldo mesmo com o próximo presidente que o São Paulo viesse a ter. Você acha que o cara vai ficar aqui pra queimar a bunda? O cara falou, tá de brincadeira. O Thiago Silva perguntou pra você, Mota. Você tá falando do Balsa ou do Lula? Não sabe de nada, nunca. O cara não sabe de nada, não sabe de nada. Marcos, Então vamos lá, vamos lá. Um abraço pra quem estamos no momento sem parar do estádio. Manda seu abraço, vamos lá. Pô, cara, só queria falar que é a segunda vez que eu ligo, a primeira vez que eu tava nervoso e não consegui falar direito. É uma satisfação enorme falar com vocês. Muito obrigado. Desde o começo. É, sou extremamente fã de vocês, de todos vocês aí. Pô, valeu, velho. Obrigado. Quero mandar um abraço pro meu parceiro Juan, que tá ouvindo aí, é parceiro do trabalho. A gente sempre volta falando Juan, de vocês aí. Certo? É, Juan, quero mandar um, um abraço pro pessoal do futebol lá também, do Só Alegria, que a gente bate uma bola de terça-feira. E um abraço pra todos vocês aí também, cara. Tá bom. Olá. Obrigado, Marcos. É enorme falar com vocês, obrigado. Obrigado. Mano, mano. Pode fazer um merchan? Vamos lá, manda. Desculpa o moto aí, velho. Manda. Quero entrar no clima com a Polo Área LG. Boa, no final do mês você concorre a um ar-condicionado de 9 mil BTUs. Aí sim, é pra eu ganhar, hein, mano? Boa, tomara, tô torcendo aqui. É, HDI Seguros é de bate-pronto. É o Bolsa Térmica da HDI. Top. E só a Bozano garante diversão extrema para mim e pro meu filho. Olha aí, hein? Ganha um kit Tommy da Bozano e um par de convites pra Kidzania também. Leva lá teu moleque. Boa. Maravilha, hein? Obrigado, meu velho. Um grande abraço, Marcos. Satisfação, hein? Alô, velhinho. Tchau, tudo bem? Valeu! De bom. É, foi o Marcos aqui no momento sem parar do estádio 97, funcionando com um único adesivo, né? Sim. Mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Vamos lá! Terceira participação ao vivo aqui, alô. Alô. Quem fala? Vanderlei. Fala, Vanderlei, tudo bom? Vanderlei com V ou com W? Com V. Vanderlei com V do quê? Senão seria o Wanderlei. Vanderlei Souza Silva. E quantos anos, Vanderlei? 4.1 RG hoje. Ele, tudo bem, pode ser um cara legal, tal. Ah. Famoso, famoso mesmo, só o Cardoso, né, velho? Só o Cardoso? Vanderlei Cardoso. Sensacional. Opa. Trocadilho, nota 10, velho. Sabe tudo. E qual que é o bairro que você mora? Bairro, Parque Maria Helena, Capão Redondo. Ah, eu ia falar, Capão Redondo é vazio sul. Ia falar, né? Abraço lá pro Brown, pro Ed Rock, os caras Racionais. Vamos fazer um show legal, hein? 9 de abril tem Racionais aqui em São Paulo. Hein? Abraço pessoal lá do Rapa da Godoy, o Big, todo mundo lá. Quando que o Brown vai vir aqui? Brown. Ah, convenceu o Brown, tô tentando, vamos ver. Convenceu o Brown? Não, Brown, pega um dia que ele tá assim, vamos lá, Brown, ele vem. Ah, ele vem? Ele vem, um abraço pra galera. Oi, o Capão Redondo que melhorou. Big, traz o Brown aí, Big. Capão Redondo que melhorou bem, mano. Capão Redondo, não, é verdade. Melhorou, Vanderlei? Ô, bastante. Tá bacana, hein? Agora sossegou? Opa, tá tranquilo. Tá bom. E o teu time, tá tranquilo ou tá conturbado? Ah, tranquilo. Tem umas coisinhas de sempre, mas tá bem melhor que antigamente. E qual que é o time, então? Corinthians. O time? Tricolor. Velho. Vanderlei, pode chorar aí. Vai, Vanderlei. Vai, Vanderlei, fala. Mucuru. Não, não, porque eu já venho acompanhando há uns tempos e eu já sei o jeito que tá meu time. Ah, mas chora aí, aproveita. E aí, Vanderlei? Você acha que vai dar pro São Paulo ainda conseguir passar a próxima fase ou você acha que não tem mais jeito? Não vai passar. Como não? Vai ter... Gente! Eu acho que vai passar. O problema é o morre-morre. Tem 15 pontos pra disputar. RG, já tá entregando. Eu volto a repetir. O torcedor do São Paulo... 15 pontos. O Domênico, o torcedor do São Paulo, ele tem consciência. Existe uma diferença muito grande entre, por exemplo, você pega Corinthians, Atlético Mineiro e o Grêmio. Eu entendo que eles conquistaram uma vaga para disputar a Libertadores. Existe uma diferença entre conquistar a vaga e cair no colo uma vaga para a Libertadores. São Paulo caiu no colo, velho. Como assim caiu no colo? Caiu no colo. Ué, São Paulo tava lá, entendeu? Em quarto, ele conquistou a vaga. Caiu no colo. Conquistou não. Caiu no colo. A prova tá aí. Para de falar besteira. Tá pelo amor de Deus, São Paulo não lutou. No quarto lugar, São Paulo caiu. São Paulo? Falando, São tá Paulo? Não, mas... São Paulo conquistou foi o Corinthians. Foi sorteado. Quem foi o Atlético Mineiro. No Brasileirão, então, quarto lugar, então não serve pra nada. Mas foi lá e lutou pela vaga e conquistou. Que lutou, Mota. Foi sorteado, foi pré. Deu pra Libertadores. Palmeiras deu mole, Santos deu mole, vocês entraram. Eu não concordo. Desculpa, respeito, mas não concordo. O São Paulo... Você não concorda, é a minha opinião, pô. O São Paulo conquistou a vaga ou a vaga caiu no colo do São Paulo? Eu acho que caiu no colo. Olha... Caiu no colo. Eu acho que a vaga caiu no colo graças à Copa do Brasil. Palmeiras e Santos largaram a competição. O Santos, principalmente, que o Santos vinha. Sim, não, exatamente. É. O problema pediu, deles. Azar do Santos. Mas a partir do momento que se larga a competição. Fica, sobra pro terceiro. Sobra, não, o São Paulo foi lá manteve. O São Paulo podia estar em oitavo, décimo. O São Paulo foi lá manteve e continuou jogando. Eu até entendo o que a RG colocou ali, mas aí eu vou ficar do lado do Mota aqui. Porque, querendo ou não, o Campeonato Brasileiro todo mundo dá como um campeonato extremamente difícil. Vamos falar, o Campeonato Brasileiro é extremamente difícil para que você consiga vencer. É, o São Paulo, mesmo jogando mal e capengando em algumas partidas, eu concordo, jogou mal. Mas em outras foi bem. Por exemplo, o São Paulo ganhou do Grêmio, Domênico, num jogo em Porto Alegre, e que o São Paulo tava fazendo uma partida boa. Sim, é que o São Paulo veio aqui no Morumbi e tomou 3 do Goiás. Então o São Paulo era um time muito inconstante. Porque... Mas, por exemplo, o São Paulo desbundou times ali como o Santos, como o Palmeiras, como o Sport, que veio numa crescente no final do campeonato, como o Inter de Porto Alegre. Então, quando você preserva uma quarta colocação no Campeonato Brasileiro, eu sou meio contra falar que esse negócio caiu no colo, porque o Campeonato Brasileiro você tem times com potencial de poder buscar o título. Vai, do primeiro ao quarto todo mundo briga pelo título, mas eu acho que do primeiro ao décimo todo mundo briga pelas quatro vagas da Libertadores. Quando o Flamengo foi campeão brasileiro em 2009, cansei de ouvir ninguém falar, caiu no colo. Mas eu acho que caiu no colo mesmo. Não caiu, ninguém pode... Eu concordo. Não cai no colo do nada, assim. Por mérito. Então, mas é que o pessoal coloca esse rótulo para aquele título do Flamengo, Domênico, em 2009. Ah. Porque o Flamengo hoje, ô Benja, tá com uma estrutura diferente do que tinha. Então, mas em 2009, ninguém acreditava. Mas o time o Flamengo tava com uma administração ruim. O time era muito bom. Então vamos lá, eu vou fazer uma pergunta agora. Mas foi pontual, né? Então vamos lá. Eu entendo. A pergunta é a seguinte. A pergunta é a seguinte, RG. Que eu concordo com você, acho que caiu no colo. Mas a pergunta é a seguinte, ô Vanderlei. Então vamos lá. Se o São Paulo conquistou a quarta vaga, por que que mandaram o Doriva embora? Porque tava tudo bem, conquistou a vaga, é bom. Por que que mandaram embora? Ué, porque queriam talvez almejar alguma coisa maior na Libertadores. Almejaram, tô vendo. Mas tentaram. Deixava o cara lá. Se o cara fez um trabalho bom... Não, mas ele não conseguiu. Fez um trabalho bom. Não, então, se conseguiu, segundo o Mota, vocês aí, alguns... Superou o Palmeiras, superou o Santos, como vocês estão falando. Eu tô sendo advogado do diabo. Se superou o Palmeiras, superou o São Paulo, superou o Inter, superou o Sport, superou, sei lá, o Inter. Se superou, é porque o cara tá fazendo um trabalho bom. Por que que arrancaram ele de lá? Quem? O Doriva. O São Paulo mandou embora, o Doriva? Se mandou embora é porque não acreditava no trabalho dele. Porque caiu no colo. Concordo. Mas não quer dizer nada. O cara, técnico em time hoje em dia é assim, pô. Arruma confusão. O Marcelo Oliveira não tá bem. Mas vou mandar o cara embora, se perder. O Doriva foi mandado embora, não arrumou confusão. Bom, sei lá. O Doriva é fraco. São Paulo conquistou a vaga da Libertadores por méritos próprios. O Santos não tá lá, o Palmeiras tá porque foi campeão. Ué? Mas, Mota, eu não quero polemizar e nem discutir com você. Eu tô dando a minha opinião. Você enxerga dessa maneira de São Paulo. Eu concordo, velho. Tudo bem. A opinião dele, respeito a opinião dele. Você foi lá, você tá dizendo que o São Paulo foi lá e conquistou a vaga. No meu modo de entender, o São Paulo, ele ganhou uma vaga. Assim como o São Paulino aqui do lado entende que ganhou a vaga, e o participante e o ouvinte que está participando entende que ganhou a vaga. Eu acho que é só agora, o termo, quando você fala caiu no colo, parece que o time não fez mas nada. Mas é no sentido isso. Figurado. Sim, exatamente. Entendeu? Então, assim, eu acho que o time fez, o time estava ali nas cabeças brigando, mas foi facilitado, teve um facilitador, foram as finais da Copa do Brasil. Sim. Eu acho que foi isso. Não que o time não tem mérito nenhum. O time tem mérito, mas teve a vida facilitada. Ninguém tá falando que o São Paulo, desde o início do campeonato, ficou se sem fala. Fazer Sim. porra nenhuma Ora, e ganhou uma... Quando se fala caiu no colo, não é porque não teve mérito, não é isso. Todo mundo... Engraçado. É que foi mais demérito das outras do que mérito dessas. Mas o engraçado, quando foi pra fechar a questão que Palmeiras e Santos abriram mão do campeonato brasileiro, todo mundo concordou. Todo mundo concordou. E se Palmeiras e Santos abriu mão do campeonato brasileiro? Se o São Paulo tivesse apto tentando conquistar a vaga para Libertadores, o Inter teria conquistado, Sport teria conquistado. É mérito do São Paulo estar lá. Então faça jus ao mérito do São Paulo estar lá. Fala, ele tem que continuar lutando para conquistar a vaga. Fala, Vanderlei. Deixa eu falar. O São Paulo não vai porque eu acho que tem um dos dois mascarados. Não vai aonde, São Paulo? Eu acho o Ganso Ah, não vai conseguir a vaga, é isso? Não, peraí, ele falou outra coisa. Não, dois mascarados. Quem são os mascarados? Ganso e Michel Bastos. Ganso e Michel Bastos. Laterais não vai falar agora, vai xingar o ouvido. E outro também que eu gostaria que pegasse no pé é o senhor Denis. Denis. Isso, o goleiro. É. Porque Denis, quando teve aquela bicuinha com o Rogério Ceni, a mulher se intrometeu no meio, ele deu uma de bam, bam, bam. Agora que o bicho tá pegando pro lado do São Paulo, que tem que ter alguém pra chegar na frente e conversar com a turma, como foi ontem, todo mundo enfiou o rabinho entre as pernas e foi embora. Então, quer dizer, não tem como, né? É, time, então, sei lá. É, amigão, falta alguém pra, bater no peito, alguém pra dar cara pra bater. Não tem ninguém, né? Gente, não falta alguém pra dar cara pra bater. Não falta. Não falta alguém pra isso. Falta o time jogar futebol. Falta o treinador escalar bem. Falta a diretoria contratar melhor. Ontem eu vi os caras falando assim, ah, time não tem alma. Não tem alma. Você vai dizer que o São Paulo não correu ontem? Lógico que correu. Exatamente. Isso é verdade. Isso é ridículo. Não é falta de vontade. Lógico que não. Isso é a maior falta de argumento que tem. A maior falta de argumento que tem é o nego falar assim, ah, mas o time não tinha alma, não tinha vontade. No primeiro tempo não, porque a gente tava aqui assistindo um pouquinho. O primeiro tempo assistiu um pouquinho aqui com o mano aqui no iPad. O segundo tempo assisti em casa. Você vai falar que o time do São Paulo ontem andou em campo? Lógico que andou. O time tá correndo, o time tá dando carrinho. O time pode correr, o time corre. Então, mas o que eu quero te falar, amigão, que assim, não falta vontade. Falta qualidade. Falta acertar o time, falta a diretoria contratar melhor. Duas na trave, entendeu? O Chiesa. Gente, também, o Chiesa. Aí faltou qualidade. O Chiesa na cara do gol. Demais, não tem desculpa. Vai falar que a grama é alta, que tava calor, que a bola era redonda. Ele levantou a cabeça pra chutar, velho. Porra, cara. Era pra fazer ali. Entendeu? Então você vai falar o São Paulo não tinha vontade? O São Paulo, o time do São Paulo é fraco. Tá bom. Vanderlei, então vamos lá. É fraco ou não é, Vanderlei? Fraquíssimo. Chupa, mano. Então tá bom. Manda teu abraço pra quem você quiser. Vamos lá, Vanderlei. Momento sem parar. Vamos lá. Mandar um abraço pra turma aqui do Capão. Argumento. Mandar um abraço pra turma do Sérgio. Abraço pra galera do Capão aí. Jorge, meu compadre. Falou, fera. Pra minha esposa, o Érica com W. Érica com W. Isso. E eu queria fazer uma chance, mas agora eu fico nervoso porque é a primeira vez que eu ligo. Ah, relax. O Mota não vai te atrapalhar, mano. Dá uma força. Dá uma força aí, mano. Vou te ajudar, mano. Mas dá uma força aí. O que você quer ganhar aqui no estádio 97? Vamos lá que eu te ajudo. Tudo. Tudo que tem direito? Mas você não sabe nada e quer ganhar tudo? Não. Hein, Vanderlei? Então, qual o nome dos patrocinadores aí que você quer ganhar prêmio? Vamos lá. HDMI. HDMI existe, mas é um cabo. Não, HDI. É o cabo, velho. É HDI Seguros. HDI Seguros. Ó, HDI Seguros. O cabo. É o quê? HDI Seguros. E aí? Não. Tem que falar assim, ó. HDI Seguros é de bate-pronto. HDI Seguros, ele bate pronto. Boa, mano. Ganhou uma bolsa térmica da HDI. Que mais? Os outros estão falando sem ficar repetindo, hein? E da Polo Ar? Ele tá nervoso. E da Polo Ar, você não lembra? Deram um tiro no rádio dele lá no Capão. Então tá bom, velho. Valeu, Vanderlei. Um grande abraço. Passa aqui e pega a bolsa, tá bom? Um abraço pra vocês aí. Valeu, amigo. Um abraço, tudo de bom? É isso aí, é o momento sem parar, hein? Olha que todo mundo gosta de ser tratado de maneira especial. Todo mundo sabe, né? Ser paparicado, bem cuidado. Imagine entrar como VIP e ter, de repente, livre acesso às melhores baladas, restaurantes, shows, hein? Legal, né? Então vamos combinar que ser VIP é um baita de um conforto. É ou não é? E eu tenho uma dica aqui que vai transformar as estradas, estacionamentos e postos de combustíveis em áreas VIPs para você. Sabe o que é? O Sem Parar, meu amigo. Ele agora funciona em um único adesivo e é a verdadeira pulseirinha VIP dos carros. Com ela, você entra sem pegar filas em shoppings, pedágios e, de quebra, abastece nos postos Shell sem precisar descer do carro. Olha que legal. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. Coloque já o seu carro nessa lista VIP, meu amigão. Peça já um adesivo do Sem Parar e veja a diferença que ele pode fazer no seu dia a dia. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 também em nome de Polo Ar, com a Polo Ar, ar-condicionados e a LG, você entra no clima. Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. E o Benjamin vem com um recado de Esser agora, hein, Beijinha? Vamos lá. Cadê o Mota? O Mota saiu, o Mota tá no estado. Vocês viram? É. Alguém ligou Aí ele falou, espera aí que eu não posso falar, e saiu. Ah, é os caras lá. Na volta dele, você vai ver, na volta dele, já vai vir um outro discurso. Ele vai falar, você vai ver, olha o que eu tô te falando, você sabe. Olha, vai mudar o discurso. Tá chegando, hein? É, vai mudar o discurso. É, olha lá, ligaram, ele sai, ele volta. Mas olha, ô RG, o que que você quer, Gê? Você quer ser campeão? Você quer vitória no clássico? Quer jogar bonito e ganhar de goleada? Se o que você quer é moral e investir bem, é Esser que você quer. A Esser oferece o melhor investimento por metro quadrado e com empreendimentos muito bem localizados em regiões que só valorizam a cada dia e sempre pertinho do metrô e de grandes avenidas. A Esser também tem uma preocupação com cada detalhe. Por exemplo, você sabia, meu menino, que muitos apartamentos da Esser já vêm com a fechadura biométrica Digital Door? E você não paga nada mais por isso. É isso aí, amigão. É muita tecnologia e cuidado com o acabamento. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Veja com seus próprios olhos. Vá visitar o Deseu, Tatuapé, o Capital Braz, o Charme da Vila na Vila Prudente e o super lançamento Le Village, dois dormitórios com suíte na Casa Verde do meu querido amigo Domênico Gato. Então liga agora. 3666-0900. 3666-0900 e fale com o consultor Esser. Você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, Dodozito. Um abração pro Rafa, Paulo Horton, um bravo. Estádio 97. É, vai anotando aí. Avião do Estádio 97 na sua terceira edição, hein? É, rapaz, vou dizer uma coisa pra vocês. Vamos ler algumas mensagens que chegaram pra nós aqui. Chegaram uma polha. Vamos ver. Nossa, tem nego pregando no pé, né? Ih, não sei se eu vou ler. Vai dar do meu aí. Lado, da minha parte, problema, pode hein? Ler os que estão me criticando, não tem problema nenhum. Não vou desrespeitar ninguém diferente de um outro integrante do programa. Pode ler, não tem problema nenhum. Pelo seu eu entendo, eu entendo. Não sei. Os meus podem ler, não tem problema nenhum. Bom. Eu respeito o ouvinte, o cara quer me xingar, pode xingar. O Daniel Amaral pergunta aqui. Estará o São Paulo em crise? Será que ela acaba? Terão de vender o Panetone? Só isso que ele falou, só. Quer responder, moto, ou não? Mamãe dele vende Panetone? A véia deve estar vendendo, ela coloca a fruta lá e bomba bastante. Isso sabe? É um negócio que deveria acabar. Panetone pra você fazer tem que amassar bastante. Isso é um negócio que deveria acabar. Panetone, cara. Panetone é ruim. O melhor é chocotone. Sim, porque aqui tem aquelas frutinhas que são malditas. É, não dá. Cristalizada é porcaria. Porcaria. A única coisa que se salva ali é uva passa. Uva passa ainda quebra o galho. Chocotone é legal. Chocotone é muito melhor. Bom, o Diogo Vieira diz aqui: boa noite, Dodô e amigões. Você de âncora do programa é sensacional. Você sempre lembra das nossas mensagens, né? Aliás, cadê o Sombra, hein? Eu tô sentado na porra da madeira. Ah, porra, tá neguinho, uma madeira, ele tá numa madeira nova-iorquina. Eu tô aqui, neguinho. Tá muito frio. E concordo completamente com o senhor Benjamin Bach. Não estou entendendo nada que o Mota está falando. Abraço a todos. Mas não sou eu, sou um monte de gente. Ele critica, ele elogia, ele elogia, ele critica. Aí ele critica todo mundo, ele elogia todo mundo. Não, não vou ler. Mas se for pra mim, pode, não tem problema nenhum. Não, pior que não. Não. Vamos ver. É, pra mim pode ler, juro, não tem problema nenhum. Tá xingando. Não, xingou, tá me xingando? Xingou o Mota, não vou. Não dá. Acho que não. Leio ou não leio? Mas xingou muito pesado. O da minha parte pode, não tem problema nenhum. Então vou tirar, tá? Vou tentar. É. O Euler mandou aqui. Euler disse assim, o seguinte: não é o filho do vento. É Euler Pádua. Euler Pádua, isso. Obrigado, Benjamin, pelo amor de Deus. Fala pro Mota calar na boca. Sou São Paulino e o time do São Paulo é fraco. Do jeito que tá aí, você não cai. Manda abraço pros meus irmãos aqui, Eudes e Everton. Um abraço pro Eudes, pro Euler, pro Everton. Ó, então vou falar pra ele, que acho que ele não escutou o programa. Ele não te xingou. Posso falar? Pode, mas ele não te ofendeu. Vai se meter na resposta que eu vou dar? Não, é que ele não te ofendeu. Aqui sim, né? Ele ofendeu? Ofendeu, aqui sim. Mas no ar não. No ar eu cortei. Eu corto porque eu gosto do Motinha, acho errado. Eu também gosto xingando aí. Olha, eu não sei se ele tá com algum problema de ouvido, com cera, ou se ele é esse tipo paga-pau do Benjamin, que vai cair no que o Benjamin tá falando aqui, ofende, você deve ter escutado aí que eu falei no começo do programa. Se você não escutou, o problema é seu. É porque ninguém entendeu, é isso que eu tô te explicando. Ué, o problema é desse, entendeu? Você foi prolixo. É. Cada um entende o que a pessoa quer. Mas ninguém quer. Conseguiu entender. Eu falo do meu jeito. Vamos lá. Então, entende esse é o problema. Ou não? Ué, o problema é meu, velho. Não, mas não é o problema do ouvinte que não consegue entender. Vamos lá, calma. É chato o programa. O cara tá reclamando. Deixa eu continuar aqui. Mais mensagem. Mandou ligar na antena 1. O Fábio Zrouge. Avise aí o Domênico que o São Paulo demitiu o Doriva antes do fim do campeonato. Foi novembro. Foi o Milton Cruz que terminou. O campeonato acabou sem o... Muito tempo antes. Foi o Milton Cruz que seguiu com o time. Então tá bom, errei. Fazer o quê? Aliás, eu não erro, eu me engano. Isso aí. Certo, mano? Boa, lógico. Eu erro, assim eu erro. Não erro, você não erra, você se equivoca. Me equivoquei. Tá me xingando, pode ler, mano. Não, corta essa parte aqui, ó. Essa parte. Tá me xingando? Não. Mas pode ler, fazer o quê? Mas não tá xingando também, né? Não. Aqui, ó. Benja, boa tarde. Peça pro Mano. O Mano. O Mano, cala a boca. É. Sim, por quê? Acho que ele digitou errado. Ele tem um pensamento muito errôneo. Pois nenhum técnico aceita a proposta de um clube sem saber dos bastidores. Não foi o Mano que falou. Se a imprensa sabe o que acontece nos bastidores, como o Bausa não saberia. Então, ele se equivocou. É o Ivan que mandou, hein? Foi outro integrante do programa que disse. Foi o Mano que espero falou. Que tenha obridade para falar isso. Ah, tudo bem. Não dá. Passa por mim. Não, passa por mim. Que é teu, que é dos outros, que é meu amigo. Ah, tranquilo. Esse é bom. Lê? Pode ler, tá me xingando. Reinaldo, não. Reinaldo Santana. O Mota está descontrolado igual o São Paulo, hein? Quer encontrar alguma coisa para tirar o foco da incompetência. Parece a Dilma. Eu tô te falando. O Reinaldo Santana, vai Corinthians, diz aqui. Por sinal, seria um diálogo incrível ele, a Dilma. É, né? Calma com o Centurion. O Danilo jogou mal no Corinthians no começo de 2010, até junho de 2011. Depois virou uma peça essencial pro Corinthians, hein? Então leva o Centurion pro Corinthians. Não. De graça? Pode levar. É de graça? Pode levar de graça. Quer de graça? Não, deixa ele lá. No Corinthians, o Centurion não joga. Não, mas não dá. Mas não tem nenhuma. Se estiver me xingando, pode ir, eu ler. Pode ler. Não, mas não é. Pode ler, da minha parte, tudo bem. Pô, Matias, tá difícil aqui, viu? Ah, porque ele fala que tá todo mundo me detonando. Não vou ler. Meu líder tá aqui, ó. Vários com da energia aqui, tá escrito aqui, ó. Então, tô falando... Benja é chato pra cacete. Resumindo... O Benja tem argumento. Não dá pra ouvir o programa assim. O Benja só fala do São Paulo. Só enche o saco. Tá aqui, ó. Tô te ajudando. Ó. Lê aqui, Domênico. Lê aqui, ó. Lê aqui. Vai, lê os do Twitter do Molê. Pode ler. Os do Twitter do Molê. Sidney Tozeto. Isso, ajuda aí. Controla o Benja, não conseguimos mais ouvir nada sobre o São Paulo. Só ele pesando na do Mota, já tá ficando insuportável. Não, lê mais. Do Twitter do Mota. Vou ler tudo. Wesley da Silva de Oliveira. Amigões, vou cravar o que eu disse ao Mota no pedágio. Vamos ver se ele falou isso pra você, Motinha. Assim que o Roger Ceni se aposentar, o São Paulo vai cair pra segunda divisão do brasileiro. Falou isso pra você? Não lembro. Ah, tudo ele não lembra. Não falou? Não lembro. Como assim? Esperando o Mano e o Beijo aqui no Japão. Vai Corinthians, quem que mandou a guia? Mas não falou o nome. Black... Não, mas não é, Black, né? Ball Project. Black Ball não é. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Domingos. Dodô, esse comentário sobre Doriva é a pergunta que eu faço quando o Palmeiras trouxe o fraco Muricy no lugar do excelente Jorginho. Para ajudar, trouxeram o ridículo do Wagner Love. Abraços. Esse eu já li. O que foi, mano? Ah, de tirar um e que quando o time tá indo bem, substituir pelo outro. Que aí... É isso aí. Né? Daqui a pouco eu vou ler mais. Agora pega no Twitter do Moto. Tem um monte de mensagem. Não, mas tem do Twitter do Moto que me xinga. Dá uma força pra ele. Dá uma moral pra ele, Dudu. Pega do iPad dele. Lê uns aí, vai, Moto. Lê uns aí me detonando, vai, Moto. Tô dando moral pra você. Franklin. Lê aí, Motinha. Hoje o Motinha tá com TPM? Hoje? Não, Franklin. Ele nasceu com TPM. E cadê o Sombra? Tô, peguei da tua mãe de manhã. Olha, tá vendo? Olha. Sem mãe. E TPM não se pega de outra pessoa. Sem mãe. Sombra tá sentado no UDI. TPM é uma coisa individual da mulher, mano. Sem mãe, rapaz. Esse é bom. Tá me xingando? Não. Dodô, humano. Falava dias atrás que os jogos do Corinthians eram dignos de espetáculo, shows e exibições. Aqui na arena. E agora não precisa mais disso? Não, aqui na arena. Quando convém? Como é que não convém, não? É, o Corinthians ano passado no Campeonato Brasileiro... Luciano Silva. É, o Corinthians ou Luciano Silva. No Campeonato Brasileiro do ano passado, o Corinthians ele confeccionou uma apostila de como se jogar futebol. Aí veio a China, tá certo? Com aquele poderio financeiro gigantesco. Certo. Ele tem devastou... poderio bélico e de consumo também? Não, não. Na China, na China não tem. Tem. Não, tem não. Opa. Não, o consumo na China é ruim, cara. É coisa fácil. É. Não é legal. Mas é que tá, o negócio é o seguinte. Então o Corinthians ano passado ele confeccionou essa apostila de como se jogar futebol. A China veio, devastou o terreno do Parque São Jorge ali, levou vários jogadores. Mas o santo Deus Tite, inclusive eu tô pensando em abrir uma igreja aí, ô Benjamin, e colocar uma faixa na porta. Se agradeço a São Tite pela graça alcançada. Meu Deus. É, o Tite tá aos poucos aí recompondo o que foi o Corinthians ano passado. Mas na arena o Corinthians dá show. Tá. Fora dela na Libertadores é assim, tem que buscar a vitória. Mesmo tá certo. Mas você falou que o Corinthians ia ganhar bem ontem. Ganhou, 1-0. Não, você falou que ia ganhar bem. Não, para, mano. Ué, o ganhar bem pra mim pode ser um placar pra você. Você falou como se ele fosse golear, que era fácil. Bacana, é o que eu falei, mano. Quer ver show? Compra lá o ingresso do Le Rave lá em Las Vegas e vê o cara pulando no copo d'água. Então tá bom. Estádio 97 na Energia 97, em nome de BV Financeira, tá precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3337888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Também em nome de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. E agora um recado legal. De impermeabilizantes recubre plástico, vou falar pra vocês aqui, ó. E você, meu amigo, que tá com problemas de infiltrações, problemas de goteiras, fica reclamando aí, né? Que tem problemas de umidade pra todo mundo, mas você tem que resolver esse problema, meu amigo. Você não tem que virar pros outros e ficar assim, ah, putz, vai chover e eu esqueci de colocar o balde lá debaixo da minha cama. Ou perto da cama, né? Não, você não tem que ter esses problemas. Você tem que proteger a sua casa. E agora eu venho com um produto bem legal, aliás, o melhor do mercado, que é o impermeabilizante Recubriplast. Esse sim vai proteger a sua casa. Porque Recubriplast é 3 em 1. Primeira demão sela, segunda demão pinta e terceira demão impermeabiliza. Aliás, Recubriplast é o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E também é o único no mercado com garantia de 5 anos. Guarde esse nome, impermeabilizantes Recubriplast. E você, meu amigo, encontra Recubriplast nas boas lojas do ramo. Inclusive tem um site legal para você consultar as lojas, no www.sinteplast.com.br. Esse é o site, tá bom? Sinteplast.com.br. É isso aí, impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. E vou mandar um abraço aqui pro Bruno, Antônio Sérgio, o Rodrigues também, tá certo? E o Cafu das lojas comercial, o Rafael, ouvindo a gente aqui no Estádio 97. Muito obrigado a todos. Boa, pela Rafa. Audiência. Obrigado, valeu. Certo? É isso. Opa. Aí. Então tá obrigado. Certo. Deixa eu ver aqui. Bora. Bom, aliás, olha. Mais um avião pensando. Ó, o avião aí, ó. Ó, a bagaça no ar, ó. Anota. Porque é o seguinte, o avião do Estádio 97 continua voando alto em 2016 e mais uma vez vai levar você para assistir o segundo maior clássico do planeta, porque depois de Palmeiras e Corinthians é o maior. Sim. Barcelona viaja, e Real Madrid, certo, mano? Opa, não viaja, não, mas eu tô certo, é verdade. O segundo maior, você com acompanhante no Camp Nou, né? E mais, você vai estar visitando a Catalunha, que é um dos melhores destinos da Europa. E pra concorrer, anote aí. Olha, esse que passou, valeu, hein? Esse avião que passou, valeu, hein? Tá valendo esse? Esse que passou, valeu, hein? Ó, dia 18 hoje, hein? Anote quantas vezes passa o avião do estádio. Você pode anotar e olha, em qualquer dia do programa. Lembrando. Sim. Que o último avião vai passar no dia 10 de março. Sim. Aí o que que vai acontecer? Aliás, o regulamento completo você encontra lá em 97fm.com.br. Site da Rádio 97. Tá lá tudo explicadinho. Sim. E o que que vai acontecer? Dia 11 de março. 11 de março. Que é o programa após o último, né? O último avião que passou. Sexta-feira, mais conhecido como vocês. 11 de março. Sexta-feira. Sim. 5:30 da tarde começa o Estádio 97. 17:30. Tem as manchetes, tudo, e aí vai vir o primeiro ouvinte. Sim. Esse primeiro ouvinte. Sim. Vai chegar assim e ele vai ter que falar assim: vou matar quantos aviões passar, porque eu vou aí no avião do Estádio. Eu quero ir pra Barcelona. Quero ir pra Barcelona com vocês. Aí? Tá bom. Escolha o dia. Sim. Que você anotou seus aviões. Ele vai escolher um dos dias que passaram. 15 de fevereiro. Pode ser 15, se tivesse 15 dia de fevereiro. Dia do meu aniversário. Segunda-feira. Foi segunda, né? Segunda-feira. Deixa eu voltar aqui, segunda-feira. Agora tava em maio aqui, não sei quem que tava olhando maio. Maio? Tava olhando aqui os caras na minha agenda aqui. Ó, 15 foi segunda-feira. Sim. Mais que começa segunda, né? Foi segunda. Sim. RG. Sim. E aí vamos supor que esse dia, eu não sei quantos passaram. Mas vamos supor que passou lá dois. Dois. Aí o cara fala assim: passaram dois aviões. Matou, ganhou. Pronto. Puta, ganhou na hora. Vai pra Barcelona? Vai pra, com tudo pago. Com Domênico. Com direito a levar acompanhante. Com Mano. Comigo, com Mano, com Mota e com Sombra. Com Sombra. Oh, vamos lá, sim. Vamos lá. E com mais um acompanhante? E mais acompanhante. E vamos fazer o programa ao vivo. Com todas as despesas pagas. E vamos fazer o programa ao vivo com o ouvinte lá. Nossa. O ouvinte vai ser o Estranho no Ninho ao vivo de Barcelona, Motinha. E graças a Deus vai ser legal, ao vivo. Né? Não é show? Ó que eu vou, hein? Ó que eu vou, hein? É, da noite. Não sei, você marcou? Marcou, hein? Todo dia, todo dia. Tem mesmo, Curu. Se marcou, tem chance, né? Curu tá ligado. Então tá certo, olha. Isso tudo tem o apoio de Singapore Airlines, única companhia 5 estrelas a levar você direto para Barcelona. E Agência Catalana de Turismo. Catalunha, o destino dos festivais de música mais prestigiados da Europa. Bom, vamos a mais ouvintes, mais ligações. Em nome de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos lá. Ó. Principalmente o senhor e o Mano. Eu? Vocês tratem bem o Mota, velho. Eu? Mas eu tô tratando mal o Mota, Mota? Sabe por quê? Quem vai ser o guia de vocês lá, mano, em Barcelona? Do jeito que esse cara é zica, acabar do Barcelona perder de 7 lá. Será? Alô? Quem fala? Alô? Quem fala? Ô, Domênico, Renato. Tudo bom, Renato? Tudo bom, consegui baralho. Ô, Renato. Renato do quê? Renato Martins Silva. O Martins Silva não é o goleiro do Vasco? É. Que é bom pra caramba, aquele uruguaio lá. É. Muito não é um bom, Cássio, bom, mas quebra o galho. É, baita goleiro. Mas não é nem um Cássio, né? Tá certo. Não é Cássio, mas é o Cássio bom. Desmaiou durante o jogo ontem? Não. Desmaiou. Não, desmaiou. Não, apagou. Desmaiou. Apagou. Deu um apagão. É que o pessoal demorou pra socorrer, Domingo, porque o Cássio é feio pra diabo. Então, ah, tá, entendi. Ele com a cara normal tendo convulsão, ninguém vai... Mas é verdade, o cara não vai saber, Motinha, se o cara tá passando mal, não. Então, tá, mas bom. É um baita goleiro, velho. É. O Cássio, Domênico Gato, se ele tivesse na região de Mariana aquele dia, não tinha passado aquele mundial. Ah, que meu isso, Deus. Tá louco? Que bobagem é essa aí? O Cássio, ele ia espalmar a barreira do mercado. Ele ia espalmar a barreira na direção dela própria, mano. Então não ia descer aquele monte de água, não. O Cássio é um monstro. Renato. Oi. E quantos anos? 3.5. É, RG 3.5 hoje. Ah, não só hoje, né, Domênio? Como assim não só hoje? Principalmente lá em Santa Isabel. Ah. Quando dá dor de barriga, é a primeira coisa que o cachorro faz, velho. O que ele faz? Correr pra comer uns Martins, entendeu? Ah, sensacional! Lucadinho, nota 10! Ô, Domênico, quando você quer vomitar, você também come capim, velho. Eu? Ai, Deus do céu. Tá, Domênico, o gato, velho. O gato não, come não, capim. Não. Gato vai lá. Hoje é o dia do gato. Assim, é o quê? Dia do gato. Do animal gato? É. Ah, porque era dia do Dodô, pô. Não, não, dia meu. Não existe dia meu. Música com gato, Benjamin. Gato. Tinha uma do Toque. Eu sou um negro gato de arrepia. É do Roberto Carlos. Gato preto cruzou a estrada. É, boa. Cegos e molhados. O gato preto cruzou, é verdade. Gato preto cruzou a estrada. É. Olha o falsete. Que isso, olha a RG. Deu falsete. Entendeu? Mas escorregar, parecia o Brian, o Andy Gibb lá dos Bee Gees. Mas não. Os caras enchendo o saco do Vieira ontem, falou, ele não quis vir hoje. O que, que aconteceu com o Vieira? Ficou magoado. Ficou magoado. Porque nunca... o Imortal perdeu. Tá aí, ó. Esse aí é igual o time dele, velho. Bom, Renato, e qual que é o bairro? Vamos ver se o Dom adivinha. Domênico. Vai. Santa Teresa. Quanto? Santa Teresa? Santa Teresa. Sabe quantas? Santa não, mas Teresa não tem Rio, culpa. Não. Pera, ele só mora lá, ué. Qual o Rio não, tem Santa não, Teresa? Mas, sabe quantas Santa Teresa tem só na Grande São Paulo? Mas ele mora lá, ué. Que pode então, fazer. Agora, tem que eu conheço são 8. Tá, fala 8. Uma. Fala uma. Não, mas tem 8. Tem Guarulhos. Ó, Guarulhos não, não. Tem Santa Teresa. Pega o camelo, velho. Não, rapaz. Olha, mas a internet não tá funcionando, Bá? Imbu tem Santa Teresa. Cara, tem Santa Teresa São Paulo inteiro. Tem perto da Penha. Não dá pra saber, velho. Sem internet. Mas é bem. Imbu. Eu falei Imbu. Pega o camelo, velho. Foi a segunda que eu falei. Imbu, é isso aí. Bom, Imbu, Benjamin ia matar pelo CEP, velho. Imbu, vai. Se dissesse o CEP, ele ia matar. Tá bom. Renato, e aí, hein? Qual time? É nóis, Domênico. Palestra. Ah, é nóis. Porco. Ai, meu Deus. Porra, céu. Velho. É os porco. Já há 20 anos escutando vocês aí, Domênico. O programa tem 20 anos. Ó. Oh? Mentiroso. Amanhã vai fazer 19. Aumentar um pouquinho, né, mano? Ah, sim. Dá uma valorizada, né? Sentido dá figurado, né, velho? Vocês são demais, velho. É como diz o outro. Miliano, né, velho? Valeu, mano. Miliano. Miliano assistindo. Agora, Renato, e aí, cara? Você acertou? Assistiu o jogo anteontem? Assisti, Domênico. Cara, não gostou? Não gostou. Meu, eu vou te falar uma coisa. Eu não sei o que acontece com o Palmeiras, cara. Eu não entendo. Eu não entendo certas coisas lá. Porque, assim, o ano passado se conversava muito. O Palmeiras estava em dificuldade, aí conseguiu arrumar a casa. Tem um presidente aí que teve bala na agulha para bancar o time, né? Certas partes, claro. Teve o aval do presidente. Então, o que, que nós pensamos esse ano? Pô, o Palmeiras foi campeão, tirou aquela pressão da torcida, né? Estádio novo. Ano que vem, o Palmeiras tem dinheiro. Foi o maior patrocínio aí de camisa, se você for ver aí em 2016, né? Com o aval da Crefisa. Então, nós pensamos o quê? O Palmeiras vai contratar agora só peça-chave, né? Sim. Vai contratar só o jogador que está faltando em cada posição. Então, na minha opinião, Domênico, eu pensei o quê? Meio de campo, tinha que trazer o Diego Souza, cara. Não poderia ter perdido o Diego Souza. De novo? Uma torcida de chutou novo, o cara, velho. Assim, não foi o Diego Souza que Diego, tá brigado? Diego Souza, ele jogou lá 2008, 2009, 2008 ele foi meio que reserva do Valdívia, né? Aí em 2009 ele conseguiu jogar um pouco. Mas assim, você não trouxe o Diego Souza. Aí tem o Henrique, o zagueiro Henrique lá. O cara tem identificação com o Palmeiras. Também não trouxe o Henrique. Na minha opinião, eu concordo às vezes que o Beijo fala, o Palmeiras tem quase 50 jogadores, não sei quantos jogadores para cada posição. Você pega, por exemplo, 3, 4 zagueiros que o Palmeiras tem ali, um zagueirinho, por exemplo, esse Roger, não é? Que veio agora do Goiás, se eu não me engano, um zagueiro. O Roger Carvalho, esse jogou. Isso, esse cara aí no mínimo ele deve ganhar 100 pau por mês. Quanto que o zagueiro do Fluminense lá, o... Deve ganhar bem. O Henrique, velho. Não deve ganhar 100 mil. O Henrique, velho. O Henrique veio pro Fluminense ganhando um caminhão de dinheiro. O Henrique deve ganhar 500 pau por mês, velho. É jogador de meio milhão. Mano, mas eu até concordo que esse ano o Palmeiras ele tá brigando por títulos. Não adianta assim. O ano passado nós passamos aquele perrengue. Até foi campeão. O ano retrasado, então, nem se fala. Piorou, então, né? Analisa o time do Fluminense hoje e o time do Palmeiras, cara. O time do Fluminense, meu, apesar de ter saído alguns jogadores, ele tá com o time redondinho, cara. E o Palmeiras sai capengando. O Fluminense tá com o time redondinho? O Fluminense ganhou bem, amigo, do Cruzeiro ontem. Eu acho que bora, mas vai tá mal, velho. Tá passando perrengue no campeonato carioca, bora. Perdeu do outro time lá, de 3-1. Não, é que ontem o Fluminense ele fez uma partida muito boa. Contra o Cruzeiro jogando no Mineirão. Salário a primeira partida eles fizeram boa. Salário do Henrique no Fluminense, 350 pau. 350? Aí, 350 pau você... Dinheiro de pinga, é isso aí, velho. Dinheiro de pinga, velho. De pinga pra quem? Eu não entendo, o Paulo Nobre fazer esse dinheiro de pinga aí, diferente. Porra. Domênico, desculpa. O salário do Domênico, a Crefisa vem e fala, o Palmeiras quiser que a gente traga um jogador aí top, eu banco esse jogador. E aí não vem o jogador, cara, eu não sei. Mas a Crefisa falou isso, Dodô? Não sei. Não, o patrocinador do Palmeiras... Falaram que falou, mas e aí? Mas disse que o Paulo Nobre falou que não quer. Mas o Paulo Nobre não quer, então, porque ele tá fazendo bem sim, fala, eu que contrato aqui. Mas... Vale a pena sim, por que não, Domênico Gato? Se a patrocinadora mas a patrocinadora... Mas tem que ver o que ela pediu, né, mano? A patrocinadora já paga o Lucas Barrios. Tem que ver o que ela pediu, né, mano? Pagou? E ninguém dá nada assim de graça. Pra trazer o Lucas Barrios? Como assim? É que pague outros. Ah, leva o Centurion. Pagou. Não, ninguém dá nada de graça. Leva o Centurion. Ninguém dá nada de graça. Não dá mesmo, coisa. Sim, com certeza. O Palmeiras falou, opa, aí eu não posso, velho. Isso eu não sei. De fato, eu não sei. É que a gente não sabe, né, as coisas mesmo que acontecem. Mas faltou realmente o meia. Eu acho que eles estão contando com o Cleiton Xavier. Não sei, porque faz um ano que não joga. Então eles estão contando. Tanto estão contando que ele está inscrito lá na Libertadores. Tá lá no 10, parece que é 10. 10, o CX10. Tá lá inscrito. Mas você vê como é que como o torcedor com o né, Ben? Então, assim, na cabeça dos caras, temos Cleiton Xavier, temos Robinho, temos o que veio do esporte, me fugiu o nome agora, meu Regis. Deus. Regis. Na cabeça dos caras tem três meias, né? Mas o torcedor, Ele quer cara de nome. Não tem jeito. Mas não tem jeito, velho. O cara pode montar um time redondinho pra ir. Mas às vezes o cara de nome não resolve. Quem resolve é o cara que vem. O cara, o torcedor, ele não se conforma. Você tá enganado. O São Paulo, tricampeão brasileiro, trouxe um monte de jogador que não tinha nome. Eu sei. O Corinthians, campeão brasileiro de 2011. Você não entendeu o que eu falei? Não, eu tô entendendo, sim. Eu tô só argumentando. A maioria do torcedor prefere um nome, um cara com nome. Mas às vezes o que depende. Ou o cara que já jogou lá, que tem uma ligação sentimental, como o São Paulo tinha com o Lugano, como por exemplo, o Palmeiras tem com o Henrique, o Valdívia. São Paulo, tricampeão brasileiro, trouxe um monte de jogador do Goiás. Então, fez o certo. Trouxe um zagueiro na época que ninguém sabia quem era, chamado Miranda. E o pessoal não xingou pra caramba? Não. Lógico que xingou, torcedor São Paulo. Os caras, o quê? Não xingaram. Os caras ficaram tirando sarro. Eu não me lembro de ter xingado o Miranda. Eu não me lembro. Goiás? Eu não me lembro de ter xingado. Não. Eu não me lembro de ter xingado pra caramba. Xingado o Goiás? Não, não. O Corinthians. Os caras estão trazendo os caras do Goiás. O Corinthians. O Corinthians. Esse cara assim, nossa. Filial do Goiás. Filial do Goiás. O Corinthians, campeão brasileiro, trouxe filial do Figueirense. Filial do Bragantino. E deram certo pra trazer. Mas eu não tô falando fala, Renato. Tô falando do torcedor. Não, só uma coisa aí. Mesmo o Palmeiras ainda oscilando aí, tentando achar o melhor futebol, esse ano aí passar o carro nos gambá de novo aí, né, Domênico? Vamos, Porquinho. Torce pro Paulo Nobre não ter um infarto, velho, que você não tem que me acalmar. Ah, Renato, Mané, se enxerga, Renato, aí, ô, o seu irmão. Vou dizer pra você o seguinte, Mané, vou dizer pra você. Tenta passar da primeira fase da Libertadores aí, o seu coitado. Vou dizer pra você. Tenta passar da primeira fase da Libertadores aí, o seu Mané. Renato, nós vamos pegar o Corinthians nas quartas de final da Libertadores. Vamos arrancar a cabeça. Vamos arrancar a cabeça aí, pessoal. Ô, cozido, tenta passar pelo menos da fase de grupos. Não adianta. Tenta passar da fase de grupos, ô coitado. Não adianta, mano. Vocês vão ver nós, aí se borrar. Vai voltar um filme na cabeça de vocês. 99, 2000. Na América do Sul não tem time pro Corinthians, velho. Na América do Sul não tem time pro Corinthians. Eu não vejo um time à altura do Corinthians na América do Sul. Parece que o Corinthians jogou ontem no Barcelona, velho. Parece que goleou o Cobressal, quase que não ganha. Valeu quantos pontos? Essa vitória é muito argumento. Peraí. A vitória por 1x0, Benjamin. E a vitória por 10x0. Mas ninguém perguntou isso. Quantos pontos? Eu tô perguntando. Mano, tá falando se tem a diferença em número de pontos? Você ganhar de 1 ou ganhar de 10? Não. Ah, então beleza. Tá respondido a minha pergunta. Chupa, Mané. Mas ninguém fez essa pergunta pra você. Zé Ruelo. Tem o Corinthians como parâmetro mesmo, seu vacilão. Mostra a fraqueza aí, o vacilão. Nós queremos vocês. Nós entramos na fraqueza mesmo. Nós entramos na Libertadores pra arrancar vocês, é isso. Vocês entraram na Libertadores pra tentar passar da fase de grupos, mal. Se enxerga, velho. Renato, muito obrigado, tá certo? Muito obrigado. Nem se passa dos grupos. Eu vou dizer umas coisas aqui que, honestamente, Renato, eu acho que foi a melhor participação do ano, foi a sua. Ah, nossa, meu Deus. Esse é o imparcial, hein? Não, sabe o que você ganhou com isso? Porra, sabe o que você ganhou com isso? Eu acho, nada, posso achar. Velho. Tchau. Mas é a minha opinião. Eu achei que foi a melhor. Manda abraço aí, não vale nada. Renato, muito obrigado, viu? Eu quero agradecer aí. Vocês aí são demais aí, o Mano. Viu? Apesar das brincadeiras aí, ele sempre tem uns palpites aí super... Aí, ó, tá vendo? Mostrou fraqueza com o seu bom. Ele gosta de você. Valeu, velho, valeu. É nóis, velhinho, together, velho. RG aí com as brincadeiras aí, valeu, sem palavras. Os trocadilhos, beija, né? Beija, Fox, Sports é nóis. Lá, é nóis, valeu. E, obrigado. Assim, mandar um abraço aí pra galera aqui do Embu das Artes aí, que te ouve vocês aí em peso. Obrigado. Quero deixar um amo ela pra minha esposa. Qual o nome dela, velhinho? Ana Lúcia. Não, então hoje é dia de fazer arte, hein? Hoje é. Tá certo, velho. Fazer arte. Fazer um mexer aí? Fala aí, Renato, já manda. HDI é de bate pronto. HDI o quê? Não, HDI? HDI é de bate pronto. Não, mas o que que é HDI? HDI, me ajuda aí, mano. Ué, HDI é uma companhia do quê? Seguros, velho. HDI é uma companhia de seguros. Não. HDI Seguros. Velho, só que você vai ganhar. Peraí, você ganhou, velho. Peraí, você já ganhou. Você ganhou um arco e flecha, velho. Você é um ninja. Ah, não, mano. Velho, é mano. Ó, é HDI ajuda Seguros. O cara. Fala de novo, vai, Renato. Ajuda o cara. Agora ele já se ligou. HDI Seguros é de bate pronto, você tem que falar. Valeu, HDI Seguros é de bate pronto. Aí ganhou. Ganhou uma bolsa térmica da HDI. Isso. Um abraço aí. Valeu, Renato. Um abraço. Sem inibiu, cara. Tudo de bom. Sem inibiu, rapaz. Você tá de brincadeira. Mas o Robertinho ficou com ciúmes. Falou arco e flecha. Em nome de Engove, vai pra curtição boa, Engove, pra você se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Agora o Benjamin vai falar de BV Financeira. Olha a bolinha, bolinha. Mas olha só, amigão, tá precisando de uma ajuda aí pra pagar essas contas aí. Meu Deus do céu, é conta, hein? Não é conta, hein? Mas é conta, hein? É vibe, tu... Nem é matrícula, fala. É material escolar, é tudo de uma só vez. E ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra até para viajar com a família. E a BV, ela tá sempre ao seu lado, passa lá. Ipiranga, Tatuapé, Lapa, são mais de 60 lojas em todo o Brasil. É só acessar bvfinanceira.com.br ou ligue 3003-7888, 3003-7888, BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. BV, Dodozito, bons negócios pra você. É verdade. Aí. E foi aqui que chegou a informação? Vamos ver a informação aqui. Estádio 97 informa. O jornal britânico afirma que Ronaldinho Gaúcho pede 34 milhões de reais por ano para se transferir para Newcastle. Só isso. Que beleza, hein? 34 milhões de reais. Aí o cara vai, né? Dá uma enrolada. Faz um contratinho. É. Aí dá coisa. Mas não dá mais. É que na Inglaterra, até os times menores, hein? Que na Inglaterra, até os times menores, eles têm muito dinheiro, porque lá eles fazem uma divisão diferente do que acontece aqui no futebol brasileiro. Lá você tem um ranking por desempenho, você tem... Pelos times, né? Ali, eles dividem em quatro partes ali a cota do que vai gerar de receita do campeonato. É, aí você tem lá mais torcida, mais audiência, desempenho, e a outra parte divide entre todos os participantes do campeonato. Não é isso que eu tô. É, eu tô falando da situação do cabra, mano. Não, é, sim, mano. RG. Entendeu? Não, mas é o que eu tô falando. Não surpreende, RG, se você acha que o Newcastle numa dessa pagar essa grana toda, porque primeiro, Domênico, a Libra, comparada com o Real, não sai nem na foto, né, velho? Quanto que é 34 milhões de reais? A Libra dá o quê? 5? Em Libra, Domenico. Divide por 5, né? Então, Libra... tá um pouco mais, acho que de 5, viu? Deve estar próximo disso ou um pouquinho mais. No câmbio aí, no paralelo, deve estar até um pouco mais. Mas que seja, velho. Que seja esse valor. São 6 milhões de libras. Não é uma grana assim absurda. Mais ou menos, né? Não é uma grana absurda. Porque o Ronaldo Gaúcho, Domenico, mesmo cinco não milhões um jogador pouco. Hoje que dentro de campo acrescente muita coisa, mas é um cara que onde passa, ele leva uma multidão, cara. Todo mundo conhece o Ronaldo Gaúcho. É. Todo mundo conhece o cara. Então, ainda? Ah, conhece. Né? É, né? Ronaldo Gaúcho, você descer no Paquistão lá, velho. É, acho que sim. Não, mas pisar numa mina, mesmo se voar a cabeça dele pra um lado e o corpo ficar pro outro, o pessoal fala, Ronaldo Gaúcho. O risco, mano, é o oportunismo. Sabedor disso, o que um cara desse faz? O cara vai, né, faz um contrato, arruma uma encrenca daqui 3, 4, 5 meses, fica na dele, os caras têm que, mandar embora. Aí não tem jeito. Mas lá não é assim não, viu, RG? Esses times aí já deixaram de ser idiotas, viu, RG? Hoje em dia, o cara arruma, quer gracinha, que nem o Montilho. O Montilho tava na China, RG, forçando uma barra danada pra assinar um contrato com o Flamengo, o chinês pegou e falou, beleza, me devolve o que você já recebeu, tá certo, e paga a multa rescisória. Falou, te libero, fácil. Pergunta lá se ele devolveu e se ele pagou a multa rescisória. Não pagou, não, velho. Tem mais quantos anos, cara? Caraca! De novo? É, mais um avião, hein? É, ué. Tá passando avião, hein? Já que é pra subir, velho. Hoje tá subindo avião, hein? É, e o tempo tá bom, né, Rigel? Céu de brigadeiro. Opa! E o Igor Luiz tá falando, Antônio. O Igor Mendonça tá falando que o Newcastle tá brigando pra não cair, o Ronaldinho não vai salvar os caras. Eu até concordo, Igor, que o Ronaldinho não vai ser o salvador da pátria. Mas, por exemplo, o goleiro Júlio César, cara, que era um goleiro que tava na Inter de Milão, goleiro de seleção brasileira, jogou no Queen's Park, cara. Park Rangers. Jogou lá mesmo, é verdade, bem lembrado, mano. Então, querendo ou não, Domênico, por mais que o Ronaldinho, tudo bem, caia com o Newcastle, beleza, pode cair. Mas pro Newcastle vai ser interessante pelo fato de ter um Ronaldinho Gaúcho jogando lá, cara. O Ronaldinho tá pouco preocupado se vai cair ou não vai cair. Ele quer o dinheiro dele. Ele quer funfa, velho. Ele quer escutar cair no cofrinho, pô. Infelizmente, ele quer o dinheiro dele, né? Lógico, vai cair. O Flávio Cândido mandou uma mensagem aqui do Dozito. O Henrique não volta pro Palmeiras porque ele saiu colocando o Palmeiras na justiça, lembra? Quem? Agora eu não lembro, Henrique. Quando o jogador faz isso, cara. Sei, cara, quando sai, ele reivindica uma série de coisas. Eu não lembro, né? Também não. Marcos Camargo, cadê o Rude, hein? Vocês são show, parabéns. Cadê o Rude? O Rude é isso, né? A gente nunca sabe o que vem pela frente. Palmeiras empatou, ele não vem mais. Né? Marcelo Feitosa. Olá, amigões. Se Motinha bebeu shampoo, hein? Só pode, hein? Como é que beber é? Beber shampoo, pô. Como assim, velho? Por que? Tá espumando? Tá fazendo bolha quando ele fala? Abraço pra todos aí da torcida Jubreja, da Moca. Eu Marcelo Pulga Feitosa mandou aí. Legal. Mandar um abraço aí pra rapaziada aí do Velhos Amigos aí da Vila Guarani, que tá ouvindo Estádio 97. Vila Guarani, Velhos Amigos, velho. Um abraço aí também pro Marcos aí também. Velhos Amigos. Corintiano Roxo, ele falou que tá bravo com São Paulo. O André Damos, diz aqui. Vocês viram o Instagram? Damos o cacete. De vez em quando a gente vê. Depois aqui, o Instagram do rapaz lá, do jogador do The Strongest, zoando o São Paulo, está sem limites a coisa, hein? Ah, mas ali, Domênico, na boa, eu acho que foi algum torcedor que deve ter pedido deve ter falado. Aí falou, manda um abraço aí, tipo, um amigo meu. E os caras, tipo, caíram na pilha achando que era um amigo do cara mesmo, entendeu? Tipo, não foi uma provocação ao São Paulo em si. Não, mas ele falou, hein? Pera. Não, mas é que tá, Domênico. O cara não sabia, não. Acho que não, é verdade, Mota. Porque numa dessa aí o cara pega e fala: tem um amigo meu que chama Bambi, por exemplo. Fala, manda um abraço pro cara. Mano. É verdade, para, vai. O boliviano não tem maldade, cara. O boliviano não tem maldade, velho. Pera, o que que se. Veja aí, Domênico, o que significa Bambi na Bolívia. Veja aí o que significa Bambi. Não tem a menor ideia. É Bambi lá, acho que é Bambi aqui. Domênico, por exemplo, se você chegar pra um boliviano pegar e falar: velho, eu tenho umas mudinhas aqui, você não planta pra mim no teu quintal aí? O cara vai fazer uma floresta de coca lá, velho. Você tá louco, mano? E o cara não sabe nem o que é, mano. Ó, Benjamin, os caras vão maldade em tudo, mano. Não. Eu acho que é, mano. É melhor mudar de ar. Olha, o Benjamin, a cara dele, tá louco. Domênico, você acha que um boliviano, o cara vai meter lá, sei lá, 80 cápsulas de cocaína na barriga e vai vir pra cá se ele soubesse o que tem dentro, velho? Pô, mano, se explodiu uma daquela, Benjamin. Mano, Benjamin, você acha que o jogador não sabia? Ouvido, mano. O quê? O Dede Strong que brincou lá? Não, acho que não. Você acha que ele não sabia? Pode falar. Eu até posso achar que não, mas pelo sorriso dos caras, eu acho que sabia. Nossa, sabia. Todo mundo aí depois mostrou pros outros jogadores. E não tava sozinho, era uns 3, 4 jogadores ali. Ou era o time inteiro, sei lá. Aí os outros rindo também. Como não sabia? Agora precisa ver como é que coordenado. Agora precisa ver que sabia que ia chegar. Agora precisa ver como é que explicaram pros caras também. Às vezes você chega pro cara e fala assim: olha, você fala lá Bambi, que é um apelido do São Paulo, não é agressivo. Ah, vai lá. Não, pode ser também. Não sei. E você falaria se fosse jogador? Não. Ah, e tem que ser esperto, né? Não, não falaria. Fala, não. Deixa pra lá, ganhamos e tá tudo certo, velho. Véi, tá ainda mais os caras sabendo que o São Paulo cuidado. Vai jogar lá ainda. Hoje em dia tem que tomar cuidado. Quando o cara fala assim pra você, grava aí um negócio pro meu amigo. É perigoso, mano. Mas não é só pro teu amigo. Dependendo do que você fala, o cara dá um WhatsApp lá, grava uma mensagem pro meu amigo. Você viu do Mauro? Do Mauro Naves e tal. Aí o cara vai, zoa, às vezes o cara tá, né? Ponte, lembra? O Ivolando falou, não. Queriam fazer uma brincadeira com o Ivolando. É, mas do Mauro Naves ele perdoou, né? É, o Ivolando tava aqui, queria fazer uma brincadeira com ele. Aí ele falou, não vou gravar isso, não. Mas era uma brincadeira. Que afetava uma certa torcida. Aí ele falou, não vou fazer esse tipo de brincadeira, não. É verdade, tá bem, tá certo, né? Ele falou, não. Ele falou, não, mas é só pro grupo dos meus amigos. Ele falou, do grupo dos seus amigos? Tem que estar esperto. É isso aí. Bom, vamos avançar. Você coloca o cara e depois come a bolacha dele, tá vendo? Ô, devolve a bolacha. Não. Antes do último ouvinte, na participação do último ouvinte pelo telefone, pelo 32847097, o mano agora vai vir com um recado. Porque às vezes você vai na balada, né, mano? E aí o que acontece? Tem que, engove. Não só na balada, dá pra ele, né, mano? Que eu coloquei um negocinho nessa bolacha. Opa, aí. Chegando próximo agora das 8 da noite, é hora do happy hour, verdade? É a hora que a galera tá sentada lá, descansando um pouquinho depois de um dia cansativo de trampo. Aí o cara pede uma breja. Aí o cara pede outra breja, aí o cara vai lá e pede um chopp escuro, aí daqui a pouco ele fala, pô, quer saber, vou tomar essa caipirinha que tá com uma cara boa, aí daqui a pouco ele começa a tomar absinto, aí ele chega em casa, ele não sabe nem quem que é a mãe, ele chama o cachorro de mãe, fala, mãe, me ajuda, mãe, acabou com a torta. Tá errado, velho, tá errado, porque no dia seguinte, sexta-feira, você vai ter que trabalhar, você tem que estar 100%, senão o teu chefe vai mandar o pé na tua jaca. Entendeu, cara? Então tem que tomar um engove, não pode ficar de fogo, não pode ficar ruim, moto, não pode dar PT, mano. Não pode, porque se o cara começar a vacilar, o chefe vai olhar e falar, ih, esse maluco vai estar estragado, o cara da parte... Fica que nem o Robertinho aqui. Tá errado. O cara quebrou a noite inteira na balada, se tomar um engove, você vai ficar 100%, cara. Então é por isso que eu digo, no churrasco, na balada, na festinha ou no festão, onde tem curtição, o bom engove tá na mão. Então já sabe, né, amigão? Vai pra curtição... Bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Este medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. E só relembrar os ouvintes do Estádio 97, quem ligar aqui disser, só Bozano garante diversão tá extrema pra mim e pro meu filho, ganha um convite, dois convites. Dois. Pra que você possa levar o seu fedelho ou a sua fedelinha pra Kidzania e mais um kit top da Bozano. Boa. É fala, Motinha. Ó, inclusive aí o São Paulo, o Leco convocou os conselheiros e dizem que a proposta da Globo tá na mesa, né? O São Paulo, ele só pode aceitar a proposta porque como acaba o mandato do Leco antes de começar esse campeonato que o São Paulo vai assinar, que é 2019, o São Paulo só pode ser aprovada pelo conselho. Então, conselho. É, ninguém falou de valores, né? Mas diz que uma das coisas que vai ser questionada nessa reunião de conselho aí é por que o São Paulo não aceitaria a proposta da Esporte Interativo, entendeu? É, e por falar em audiência também... Vocês estão oferecendo mais dinheiro? Ontem, muito mais. Ontem, a estreia do Corinthians na Libertadores gerou 24 pontos para a Globo, que é uma média muito boa. Então aí não adianta querer contestar e falar a audiência é a mesma. Não é, porque ontem foi o recorde de audiência. 22. Mas não bateu os 24 pontos do Corinthians. Então, e jogando aqui em São Paulo, hein? E a questão toda aí, Domênico, é o seguinte, se os conselheiros não aprovarem, aí vai ter que fazer uma nova proposta. E agora, aqui assim, só pode ter uma pergunta, não vai ser você escolhe Esporte Interativo ou você escolhe a Globo? Na verdade, só vou perguntar, o que, que você aceita a proposta da Globo? Não está a proposta do Esporte Interativo? Se não, aceitar... A proposta do Esporte Interativo, bom, até para TV a cabo, né? É, para TV a cabo. TV a cabo. A negociação com a Globo, entendi. Quando fala-se de direito só TV de televisão... Fechada. É, mano, mas o que diz é o seguinte nos bastidores é que o São Paulo está muito com medo de aceitar essa proposta do Esporte Interativo por causa da TV aberta, né? Pode sumir e tal... E diz que o Esporte Interativo tem falado para alguns clubes que, caso ele seja boicotado pela Globo, papapá, eles compram a parte para TV aberta. Ora, mas tá com essa bala toda? Aí eu já. Aí eu vou aguardar, né? Aí eu já vou aguardar. Essa bala toda? Quem? É Esporte Interativo? Não, eles têm. Quem comprou eles foi a Turner. Eles estão pagando. A Turner americana, os maiores grupos de comunicação. Eles estão oferecendo nove vezes mais. A grana é pagarinho, o que passa na aberta e na fechada? Não sei. Junto? Mas dinheiro tem sim. A grana é alta, hein, Domênico? Porra, mas é dinheiro. Eles pagariam nove vezes mais. Nove vezes. Ô, Domênico, a situação do Santos é mais confortável. Pra pegar? Palmeiras começou a conversar. Eu vou te explicar. Se eu sou o Paulo Nobre, eu pego. Mas peraí, o São Paulo, ele ainda tem algumas partidas aí que são abertas no canal da Globo. Valeu dinheiro. TV aberta. O Santos, ele não tinha muito a perder, porque o Santos praticamente já não passa na TV Globo no sinal aberto. Então o Santos aí, ele viu que era melhor pra ele financeiramente falando, independentemente do que a Globo vai fazer. Porque vai boicotar o Santos, já boicota. Já não passa. Já não passa, pô. Mas o São Paulo ainda tem algumas partidas que são televisionadas. Tudo bem, mano, mas, mano, o que vale não é o dinheiro? O São Paulo não tá quebrado? Porra, velho, nove vezes mais? Não tem que pensar duas vezes. Desculpa, olha, aí, honestamente... É que esse é o valor... Algumas pessoas alegando que é o seguinte, que vai sumir da mídia porque é por canal fechado. Vai sumir, o torcedor do São Paulo não vai deixar de torcer. Como vai sumir da mídia? Mas você tem dinheiro, você tem um time que é campeão, você não some da mídia. Olha aqui, ó, Mota, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acho, é uma opinião minha, hein? Quando o Palmeiras também não critica pra caramba, porque não é prestigiado pela TV aberta, pela Globo. Diz que o Palmeiras vai começar a conversar com ele. Vou dizer uma coisa pra vocês. Se eu sou o presidente do Palmeiras e vem uma empresa como essa, que tem dinheiro, que vocês estão falando que tem dinheiro, né? É americano lá e tal. Falei assim, nove vezes mais, nove. Gente, nove é muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu não penso duas vezes que se dane a Rede Globo, porque assim... Presidente do Santos tá certinho, velho. Se o Palmeiras estiver disputando o Campeonato Brasileiro até o final, a Globo tem que passar, cara. Eles não vão passar. Vamos supor que eles não têm o São Paulo e não têm o Palmeiras, tá? Não tem mais. Tá. Não tem. Tá. O Corinthians não tá legal no campeonato. Vai passar o Corinthians disputando o décimo colocado. Eu tô dando uma suposição. Décima posição. Lógico, da audiência. Décimo. Ele tá disputando nada. Nas três últimas rodadas. Quem que eles vão passar? Ah, tem que passar. Passa o Corinthians. Olha aqui, ó. O futebol, ele se rende ao que está em primeiro. Lógico. Não adianta esse papinho. Ah, discordo. Mano, não tem que discordar, não tem que discordar. Domênico, o Corinthians jogando é igual o discurso do Obama. Mesmo que você saiba que ele não vai falar nada, já foi isso aí, ó. Tem jeito. Se liga, velho. Tem jeito. Que não é. É por isso que a Globo tá jogando 170 milhões na conta do Corinthians. É louco. Tá bom. Então fica lá, abraço pro Corinthians e fica lá, velho. Eu sou o Roberto e faço uma proposta pro Palmeiras. Eu compro o direito de televisionamento. Os direitos da Libertadores e outra emissora. Então, e aí? Se precisar, vai comprar da Esporte Interativo. Lógico. Ué, né? É isso aí. Eu acho que o clube tem que pensar mais no clube, não a visibilidade. O Paulo tem que ir lá escutar a proposta dos caras. Visibilidade do quê? Ó, escuta a proposta dos caras, leva pro conselho as duas propostas e vota. Hoje em dia, qualquer ser humano deve ter televisão em cabo. Qualquer. Se perguntar um a cada 10, talvez um. É que tem os operadores que não tem o Esporte Interativo. Bom, aí é outra coisa. Ué, mas uma hora vai ter. Mas vai se render. Uma hora vai ter, velho. É que tá chegando agora. Mas se a Globo bater de frente, a Record compra, alguém compra. Vocês aí, vocês dois da Fox. A Fox 2 até pouco tempo não tinha, agora tem. Sim. Ué, chega. Vai chegar. Lógico que chega. Ah, pô, você tá louco. É líder de audiência. Né? Para. Como não? Não, mas eu acho que o que tem que se pensar nesse momento, gente, é o dinheiro. Olha só, o São Paulo tá devendo, cara. Quanto que tá devendo? 200 milhões. Será quanto? Tem que pensar no dinheiro. Se paga isso, vocês estão. Eu tô duvidando. Eu acho duvido. Que tem que escutar a proposta, mas nove vezes mais que a Globo paga? Mas não tem que pensar duas vezes. Dane-se. Eu acho que tinha que conversar com os caras. Não precisa mais passar jogo meu. Quero lá nove vezes lá dinheiro. Ou lá, pelo menos aqui, tentar tirar mais da Globo, fazer um acordo melhor. Não. Bom, não sei. Cada um pode ter uma opinião. E acho que a Globo tá. Pô, nove vezes. Eu não sei se esse é o número, porque nove vezes. Uma das coisas que a Globo recuou nessa história toda é aquela grande diferença do Flamengo e do Corinthians. Então. Que eles baixaram a grande diferença. É. Não, mas, ô Mota, eu não acho que os clubes deveriam se pautar no quanto o Corinthians e o Flamengo estão ganhando. Não, acho que não. Porque as pessoas chegam lá, mas o Corinthians ganha muito, o Flamengo ganha muito. Não, não é que o Corinthians ganha muito, o Flamengo ganha muito. Os outros ganham pouco, Domingo. Também eles, acho. Eles não têm que se pautar, por exemplo, o Corinthians está ganhando muito e eu quero ganhar não, igual. Não, você tem que ganhar. Não, ele tem que falar. Eu acho que o meu valor é tanto. O valor do direito de televisionamento do meu time é tanto. Não tem que se pautar, porque o Corinthians tá ganhando muito. Não é que o Corinthians ganha muito, gente. O Corinthians ele pede o que ele acha que vale. E o São Paulo tem que fazer o mesmo. Palmeiras, idem. Não tem que ganhar. É a mesma coisa chegar aqui pro Sombra e falar, eu acho que o Domênico ganha muito, eu quero ganhar igual ele. Não. Eu tenho que reivindicar o salário que eu entendo é que eu mereço. Bom, é isso aí. Nossa, jorrei agora em Estádio 97, na Energia 97, em nome aqui de HDI Seguros. Ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Esser, construindo com valor. Também em nome aqui, deixa eu ver, em nome de Polo Ar. Com a Polo Ar ar-condicionados e a LG, você entra no clima. E vou dar um recado legal agora. Onix e Cruz. Um tem design esportivo, o outro tem acabamento de primeira, um tem o melhor valor de revenda do país, o outro tem uma tecnologia exclusiva no Brasil. Um está com uma excelente condição e o outro, também. Onix, o carro mais vendido do país, por apenas R$ 36.990, com taxa zero em 30 vezes. Cruz com MyLink e a exclusiva tecnologia OnStar. Agora, com 24 parcelas fixas sem juros, aproveite. Consulte condições. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Meus amigos, esse é o Estádio 97 pela Energia 97. E só lembrando, né? Ontem, então, vamos passar. Os brasileiros, todos eles já jogaram na Libertadores, não é verdade? Sim. Só passando, recapitulando, o Palmeiras empatou a primeira partida, São Paulo perdeu a primeira partida, o Corinthians empatou, o Corinthians ganhou. O Grêmio perdeu, né, mano? Foi 1-0. 2-0. 2-0 com 1 a mais. Tinha 1 a mais, é? 1 a mais em campo. Eu não vi esse jogo. E o Atlético Mineiro ganhou. Atlético Mineiro ganhou fora. Mas a chave mais fácil talvez seja do Atlético, né, mano? Olha, Domênico, naquelas, o Atlético Mineiro tá fazendo por si aí, ele vai, na minha opinião, se classificar com o pé nas costas, mas as duas chaves, teoricamente, mais fáceis são do Atlético Mineiro e Corinthians. As mais simples, né? Mas tem que teoricamente, tomar né? Tem que tomar cuidado, não dá pra chegar também e cravar, falar, baba da baba, porque... E a do Grêmio é a mais difícil, você acha? Do Grêmio eu acho que é. Porque, ó, por exemplo, o Atlético Mineiro, Domênico, ele tem é ele próprio, Colo-Colo, Independiente del Valle que joga hoje, e o Melgar. Tá certo? Hoje vai ter o jogo aí, quem quiser acompanhar aí também, Independente do Vale e Colo-Colo. Certo. Mas a chave do Grêmio, Domenico, se a gente for fazer o comparativo, tem Toluca, LDU, o Grêmio e o São Lourenço. É difícil, hein? embaçado. É difícil. Do Corinthians tem lá. Corinthians tem a porcaria aí do Cobressal. Não é tão porcaria assim. Não, até que joga direitinho, velho. O Bobear é capaz de complicar aí pro... Pode ser. Pro Cerro Porteño ou quem sabe mesmo aí também pra... Pra grande porcaria aí também do Santa Fé. Isso aí é porcaria, velho. Porque o Corinthians vai pegar, vai passar o carro. Vai moer. Próximo jogo, o Corinthians vai moer o Santa Fé. E em nome de Extra, você merece ofertas para reunir os amigos e torcer? Você merece o Extra Gol? Vou fazer uma pergunta pro Mucuru, pro RG, pro Mota, pra você, mano. Faça. O quê? Agora. É que você tá aí? Se você for lá, eu faço pra você. Vem trabalhar, porra. Não, aí não tá aberto. Não, nossa, tá aberto aí. Tá avisado. Vai, vem. É que programa ao vivo, eu fui fazer xixi. Nossa, tá apertado. Isso é hora de fazer xixi, pô. Então eu pergunto. Agora, hein? Foi uma rodada só da Libertadores. Classificam-se todos os brasileiros? Não classificam os brasileiros? E quantos classificam? Eu vou responder rapidinho. Na minha opinião, um. Um o quê? Brasileiro se classifica. Só um? Sim. Quatro cai fora? Sim. Pô, RG, mas você tá secando mesmo, hein? Tomou veneno de rato, RG. Pô, que secação é essa aí, RG? Só um brasileiro vai ficar fora do mercado. Só não passa o Grêmio. Só não passa o Grêmio. Você fez uma pergunta. Tudo bem. Não, eu tô considerando até pra ir pra final. Não. Enfim, fase de grupo. Vai ficar agora. Grupos. Agora. Mas pra ir pra final é óbvio que só vai um brasileiro. Agora, pra classificar. Agora, meu Deus, RG. Classificar que eu digo oitavas. Não. Entendeu, RG? Então vamos lá. Fazer um desenho. Porque um só. Não, desenho não, você falou. É, só eu tô falando que é na final. Óbvio que na final só vai ter um brasileiro. Deixa eu fazer. Deixa a gente se cruzar. Calma, piadista. Eu entendi o que ele piadista falou. Não, calma, é verdade. Calma, piadista. Não fica nervoso, calma. É que você calma. Viu que você falou bobagem. Não, eu não vi. Eu tô dizendo no sentido de chegar lá. Lógico, só um vai disputar, mano, a final. Nossa, que coisa. Mas ele podia falar nenhum. Porra, né? Que ótimo. Mas vamos lá, e aí? Classifica quantos, RG? Da segunda fase? 3. Então 2 cai fora. Sim. Você falou um só fica fora, o Grêmio? Só não passa o Grêmio. E Motinha? Acho que passa. Então você tá 3. Falando do São Paulo, hein? Vai passar. Vai passar? Preocupação é o mata-mata, vai passar. São Paulo, Atlético e Corinthians. São Paulo passa? Mano. Já falei que o Grêmio cairia fora no dia do sorteio. Quando, inclusive, estava só o Grêmio cai fora? Aqui, o Vieira estava aqui. Eu falei, Vieira, qualquer tropeço nesse grupo aí é motivo mortal, pra ficar de fora. É, os outros grupos aí, o Corinthians e o Atlético Mineiro vão passar com o pé nas costas, os dois vão ser cabeça de chave ali, vão ser líderes. É, o São Paulo, eu acho que ele vai capengar, mas acho que mesmo a segunda colocação ele acaba pegando, e o Palmeiras acho que classifica ainda como primeiro. Tá certo, e você, Meijinha? Chegou em você, tá vendo? Eu não vou perguntar pra você. O Corinthians classifica, o Atlético classifica, o Palmeiras classifica e o Grêmio classifica. São Paulo não. Eu acho que o São Paulo ontem perdeu a grande chance. O Grêmio classifica ainda. O São Paulo só classifica se realmente o Balsa conseguir fazer um milagre. Porque dois jogos com o River Plate e um jogo na altitude é o bicho. É. Vamos ver. Então tá bom. E você? Acho que classifica um... Um fica fora. Quem? Não sei. Ah, tem que falar, todo mundo falou. Não, eu não sou obrigado a falar. Mas todo mundo falou. Oh! Ah, você não é bunda mole. Bunda mole você sabe então, quem é aqui do programa. Vamos lá. Eu acho que fica fora... Dois ficam fora. Grêmio e São Paulo. Porque o São Paulo não tá mostrando pra que vem. Porque senão colocaria o São Paulo em classificado. Não, mas e o Grêmio achava difícil. Quer saber a verdade? É melhor até o Palmeiras ficar fora, só deixa passar Corinthians Atlético Mineiro, que representa medo, o Brasil. Vocês têm medo, né? Então vão passar vergonha nas oitavas. Você se borra, passar né, vergonha nas oitavas. Eu sabia que você ia se borrar. Vou passar vergonha. RG número 2, por favor, quem ganhou o presente hoje rapidamente? O presente hoje rapidamente é o boné da Energia 97, vai pro Marcos Vinícius de Freitas. E a camiseta, a Fit Camisetas? A camiseta Estádio 97 vai pro Rafael de Oliveira Augusto. Abraços rápido, Mucuru, abraço, vamos lá. Abraço, continua falando. Não, deixa pra minha filha Isabela, filha, te amo. Se dando horário político, vamos pagar a multa. Quanto que é a multa que a gente não, paga? Não, não, tem multa nenhuma. Tá louco, velho. Muda nenhuma, não. Põe na conta do Fernando. Fernando te mata, você tá louco. Estádio 97, ponto final. Fernandinho Conar. É ser construindo com valor, em nome de BV Financeira também, hein? Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano, ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3037888. Ou acesse www.bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Extra, você merece ofertas para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. E Engove, vai para a curtição? Bom Engove para você. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Amanhã volta o Estádio 97 aqui na Energia 97. Lembrando mais uma vez o que foi, Mota. Hoje tem She DJ. Meia-noite hoje, meia-noite. DJ. Sim. A Juliana. Baita locutora essa Juliana, hein? Demais. A Ju, vai estar as Minatrice, Baita Sabrina, a Daya, a Dotti. Música boa. Oh, bonita essa Juliana, bom. Hein? Ah, então, tá bom. Então escuta hoje. Vamos embora. Meia-noite, ao vivo. Começou a jaca, valeu, amanhã tem mais. Tchau. Igual. Daniel Tourinho, presidente nacional do PTC. Boa noite. Este ano teremos eleições para prefeitos e vereadores em todo o Brasil. E em todos os estados o PTC terá candidato. São pessoas como você, você mulher, você jovem, você que acredita que conquistas ocorrem através da representação popular. Enfim, brasileiros tão diversos quanto o Brasil, mas que têm algo em comum. Confiança na democracia. Luciana Tamburini, PTC Mulher do Rio de Janeiro. Tratar as pessoas com igualdade, independentemente de suas diferenças. Foi isso que me fez ir para o PTC. Para o PTC, a representação da mulher não é uma questão legal, é uma questão moral. Nas eleições municipais do Rio de Janeiro, precisamos eleger vereadoras. Pessoas dispostas a trabalhar com ética pelo fim da desigualdade entre homens e mulheres. Wagner Júnior, de Uberaba, Minas Gerais. Minha querida Uberaba, é chegada a hora da mudança. Chega de atraso e retrocesso. Precisamos de mudança de atitude, de pessoas com preparo e, acima de tudo, competência. Anselmo Domingos, deputado, Minas Gerais. Wagner Júnior é um bom exemplo da renovação que o PTC promove em Uberaba e em toda Minas Gerais. Nas eleições municipais deste ano, acredite na diversidade, na renovação. Acredite no PTC. Conheça melhor o PTC Mulher. Keka Rausch, presidente do PTC Mulher São Paulo. Todos os dias as mulheres são vítimas de preconceitos e violências. A participação da mulher nas decisões políticas é a melhor forma de enfrentamento. Por isso, o PTC dá espaço para nós mulheres em todo o Brasil. Flávia Castro, PTC Mulher Atibaia. Um partido plural que acredita na diversidade. É um partido que apoia a participação feminina. Se você também pensa assim, venha para o PTC. Daniela Magalhães, PTC Mulher Guarulhos. Em Guarulhos, o PTC Mulher trabalha para aumentar a nossa participação política. Este ano... temos eleições municipais. Acredite também na diversidade e filie-se ao PTC. Angélica Mariano, PTC Mulher Guarujá. No Guarujá não é diferente. Estamos aumentando a cada dia a participação política da mulher. E ajudar a ampliar o espaço feminino é ajudar a reduzir o espaço de preconceito e de violência. PTC, um partido plural para um Brasil mais igual. Evaldo Gomes, deputado do Piauí. Como deputado, conheço bem os problemas que o Piauí enfrenta hoje. Especialmente a população de Teresina. Este ano, Teresina precisa eleger um prefeito que represente a renovação de verdade. Dr. Marcos Vinícius, prefeito de Nova Oriente. No Piauí, a saúde é outro grave problema. A qualidade da saúde pública é, para mim, uma prioridade. Rivailton Veloso, PTC Salvador. Você jovem idealista que acredita na política com ética e transparência, venha ser vereador prefeito pelo PTC nas eleições deste ano. Fernando Meirelles, presidente do PTC Goiás. Em Goiás, o PTC dá exemplo de como trabalhar a serviço da população, com competência e ética. Tatiana Reis, prefeita de Jussara, Goiás. Como prefeita de Jussara em Goiás, os desafios são muitos, mas as conquistas também. Hoje, Jussara é reconhecido por sua gestão transparente, pelos investimentos feitos em infraestrutura e pelas melhorias da saúde. É o exemplo da marca da administração do PTC. Reis, prefeito de Planaltina, Goiás. Superação. Essa é a melhor palavra que traduz nossa gestão em Planaltina. Temos certeza de que, com o apoio popular, vamos acelerar nossas conquistas. É para isso que nós trabalhamos. PTC, um partido plural para um Brasil mais igual. Ciro Moura, presidente do PTC São Paulo. Há mais de 30 anos acreditei no poder da transformação, através de um partido que apoia a diversidade. Um partido que acolha de braços abertos quem tem confiança na democracia. Seja de qualquer cor, sexo ou religião. Um partido que conviva com as diferenças para ajudar a fazer do Brasil um país menos desigual. Daniel Tourinho, presidente nacional do PTC. Assim é o PTC, um partido tão diverso quanto o Brasil. Esse ano, nas eleições municipais, acredite em você e venha para o PTC. Assim é a democracia. Numa democracia, quem ganha a eleição, governa. E quem perde, vai fazer oposição ao governo. Oposição ao governo. Jamais. Oposição ao país.

hypnotized. When you kiss my honey lips, I feel shivers down my spine. You are the one for me, and I'm gonna make you mine. Baby, please give me a chance. You won't know until you try. Something inside. You are the one for me.